Então tá, de onde a gente parou, a gente pegamos um barco, né? Vocês pegaram um barco, foram em direção à Ilha das Pratas, a Ilha Prata. E lá vocês encontraram uma pequena vila. Como a ilha estava sendo, né, tomada, tinha sido tomada pelo rei de Goliath, vocês acabaram parando pela influência da Axie. Então a Axie começou a influenciar a Lyanna ao ponto da Lyanna, envelhecer 7 anos. Foi tipo isso, né? Ela pulou de 8 para 15 anos. Exato. E essa influência, foi sinistra. Vocês não sabiam o que fazer. Vocês tiveram que fugir da ilha o mais rápido possível, porque o anão e o monge acabaram encontrando que a Axie estava no corpo da rainha de gelo, né? Ela estava no corpo da rainha de gelo, estava numa igreja da pequena vila, e vocês encontraram dois corpos. O anão deu um desespero quando descobriu que estavam mortos. Vocês encontraram a Axie. A Axie já tava, indo em direção a Lyanna, já querendo, com a intenção de matá-la e, transformar o coração dela num coração de Dark. Vocês conseguiram fugir, todo mundo se encontrou. Vocês perderam a Lyanna por um tempo, encontraram ela no festival. E antes, quando vocês chegaram bem no porto para poder fugir e escapar, a Lyanna conseguiu liberar todo o poder dela e virar um dragão jovem. E conseguiu levar vocês até o cemitério dos dragões. Com o gasto de energia que ela teve para essa transformação, ela vai passar mais ou menos uns 2 a 3 dias dormindo. Basicamente um coma. E vocês já se separaram pela cidade para descobrir cada coisa. Já estava noite, né? Quando a gente terminou. E vocês vão começar suas missões. Vocês vão ter que conversar com o rei, vão ter secundárias na ilha do cemitério dos dragões. Vou ter que falar com o papai. Vai ter que falar com o papai. Fuck. De família. Sobre o background que vai mais influenciar agora, vai ser o background de Halvan. Fodeu. Porque ele é filho do líder dos dragões vermelhos, né? Oi, gente. Ele é o príncipe. Yay! Yay. Tô vendo que o pai dele vai amar a gente. Ah. Tô vendo que o pai dele vai amar a gente. Exatamente. Oh, aí. Só vai ter dois humanos no grupo. Eu fico impressionado com essas pessoas que você é. Dois humanos. Vocês sabem que, os dragões não têm contato com humanos. Eles têm, uma restrita regra contra isso. E os únicos espécies dos dragões, dos dragonatos que têm contato com os humanos são as escamas negras, que é a origem da nossa druida. Que vai aparecer mais pra frente. A minha tenente, que no momento não está presente. Olha, tem uma tenente que não está presente. Que come pasta de dente. Ela come pasta de dente? Não. Faço escova de dente? Tem que ter falado claramente. Claramente, pasta também. De dente, que tecnologia é essa? Realmente. Nani. Usa para forjar espadas. Então, beleza. Invariavelmente. Então, beleza. Atualmente. E já vou dizendo. Ah, pessoas! Eu sou o Halvan, o calango vermelho. Yay! Vocês querem fazer em ordem de aparição? Tanto faz, vai. Ah, eu sou o Logan, feiticeiro bodybuilder. Sou eu. Fala. Oi, meu nome é Mordred, o clérigo. E é isso aí. Bom dia pra todo mundo, menos pros hereges. Eu sou o Anton, o monge briguento e bêbado, né? Futuramente bêbado. Atualmente não, porque eu tô meio... Aqui é o Goraf, o anão que evoluiu para anão com calças. Ainda bem! Ainda bem. Não vai ter mais cara de ovo no cu. Não vai ter mais D8 de susto. Não, quem vai tomar no cu vai ser eu e ele. Então. Dois humanos. Se você quer, não é bigode. Se você quer, não é obrigado, mas se você quer... Não usa minha bigorna. O clérigo até pode, mas... É, tudo bem. deixa a mestra separar aqui os mapas, as origens, cada um com sua ficha. Maravilha. Ok. Vocês estão no cemitério dos dragões. Então, vocês sentaram, tipo, chegaram... A gente teve um descanso médio, não teve? Teve descanso médio. Quem perdeu HP recupera pelo menos 3. Eu não perdi HP. É, porque não teve muita batalha, né? A gente só foi o... Run, bitch! Run, bitch, run! A gente viu a Deus e a gente saiu correndo, hein? Oh. Eu perdi sanidade. Então, a gente teve, a gente decidiu mudar o sistema pra Cthulhu. É, mudou do nada. Pra deixar enfim. Ele não, gravando. A gente tá gravando sozinho. Ah, ok. É gente que não sabe de tecnologia. É, tá, então, nessa época eu não tinha tal coisa. É. Essa caixa mágica. Então tá, vocês estão no cemitério dos dragões, vocês já chegaram na cidade principal, fizeram tipo todo aquele processo de da abertura específica para dragonatas e outras criaturas. E meus convidados. E seus convidados. Você cuspiu em cada um deles. Aí fazer... espitanho. Aí fica a gotinha na testa. A gotinha na testa. Obrigado. Aquela verde assim, gosmenta com catar. Tá, então o que acontece? Vocês estão na Inn, a Eloy senta com vocês e pergunta, tipo, como é que a gente vai fazer? Porque uma parte vai ter que se dividir pra espiar o que vai acontecer no poço de Alimai. Tá, e outras vão ter que ficar no cemitério dos dragões e, tipo, investigar. Tipo, cada um vai ter que investigar uma coisa. Uns vão ter que viajar pro poço pra descobrir sobre o paradeiro do casamento, né, que vai acontecer. E os outros vão ter que ficar no cemitério dos dragões pra descobrir se Crisales, por algum motivo, pode ressuscitar, tipo, ainda nesse ano, ou se vai ser, tipo, décadas ou alguma coisa assim. É, se Axie já tá em conhece, tipo, já conhece, já sabe que a Eliana tá aqui. E o caralho passa, tem que descobrir isso. Bom, eu tenho que ficar na cidade, porque eu tenho problemas um pouco... pessoais pra lidar. Familiares, eu também prometi de ajudar o Logan, porque eu sinto um cheiro de dragão nele, mas ele não é dragão, e isso me incomoda muito. Mas, muito mesmo. E a minha tenente, que é uma druida, ela pode meio que ajudar a gente, só que aquela desgraçada deve estar enfiada em algum canto. Ela não pode... Por enquanto, assim, enquanto você não tá com a liberação pra ela, ela tem que ficar lá de fora protegendo a cidade. Aí, nesse período, assim, ela meio que fica explorando e cheirando erva. Isso é o que druidas fazem, né, gente? Ela vai se dar bem com o Ranger. Eu quero nem ver se ela se mostrar com aquele Ranger. Então, quem tem que sair é o Ranger, quem tem que procurar o filho dele. Então, o Ranger ele falou pra vocês que ele vai voltar pro povo. Os dois humanos a saírem da cidade. Eu também tava pensando a mesma coisa. Eu, teoricamente, sim, tenho trabalho. Então, mas aí tem real. É verdade. Aí tem um porém. Eles entraram na cidade dos Draconatas com a minha permissão. Então, eles têm que sair carregando uma marca. Fuck! Oh, e essa marca... Vai doer. Não quer dizer que vai doer, mas... Só não faço. Só vai doer pra caralho. Se não doer, eu não faço. Não, mas é porque é uma marca que... Tipo, pros humanos não aparecem. Pra aqueles que não veem as raças mágicas, tipo, raças mais antigas, não aparece. Só aparece pra... Por exemplo, se vocês forem entrar uma na cidade... cidade... É, a galera vai saber que vocês vieram, entendeu? Da cidade dos Dragonauta. É. E, tipo, é meio que... Como... É meio um tabu. É. Porque, tipo, humanos não entram lá. As únicas pessoas que entram são as pessoas do reino mágico natural. Então, tipo, draconatas, elfos, anões, alguns orcs. Tipo, varia muito. Mas humanos, em geral, depois de, tipo, essa crise que teve com o Rei de Bolhas, foram... Já eram, tipo, meio proibidos. Eles vinham em exceções, como magos, assim, bem conhecidos e tal. Mas depois foi completamente banido a raça. E, assim, eu não posso fazer. Quem faz é meu papai. E vocês não sabem se o pai dele vai aceitar vocês, porque tipo, essa marca meio que libera. Exatamente. A entrada. Tipo, é tipo um ticket. É como se fosse um ingresso de entrada. Mas, tipo, como se fosse a pulseirinha do Lollapalooza. É. Aqui, merda. Isso aqui eu tenho que fazer. Não, na verdade vocês vão ser arranhados no pescoço. Ah, tá bom. Se vocês não morrerem, é uma coisa boa. Tanto, tá tudo certo. Se não doer, eu não faço. Se não doer, eu não faço. Então vamos falar com o papai. Se não dói, eu nem precisa fazer. Bom, então... É tipo só do masoquismo. Eu falo com o calango maior, vai. Hã? Falar com o calango maior. É. Fala com o tiozão. Então, e assim, quando eu chegar, evitem falar, não olhem... Evitem contato. Tipo, não olhem pra baixo dele. Não olhem pra cima. Vocês devem olhar diretamente nos olhos dele. Tá bom. É sério. Deve ser tipo... Concentration. Tipo, porque... Ele vai lançar um puto intimidade. Vai. Porque ele é o líder. Até então vocês não sabiam. Ele é o líder dos escamas vermelhos. Ah, tá. Então você... Quer me fuder, Rogerinho? Quer me fuder? Me deixa, caralho. Eu não... Desculpa, mas eu não curto o seu sexo. Quer me fuder? Passa vaselina, filho da puta. O clérigo até pode querer brincar com você, mas eu não tô de boa. Não! Herege! Não. Herezinha, tá. É, então... Tu é um príncipe, não? Vocês sentaram, começaram sobre isso. Eu não sou bem um príncipe. Eu sou como se fosse, tipo... O regente, caso aconteça alguma coisa e meu pai ele deva tipo ir pra guerra. Tipo uma coisa dessa, assim, da realeza. Realiza. É, algo assim da realeza, nada muito importante. Substituto. É. Não, eu sou como se fosse um regente, pra falar a verdade. É, mas... Vamos lá, vamos atrás do meu papai. Então vamos, né? Tá, então. O que eu sugiro pra vocês, já que vocês têm humanos, né, no grupo de vocês, a maioria, eu acho que vocês deviam falar com o seu pai, pra eles terem acesso livre, porque eles já estão metidos nessa história. Então, tipo, se vocês simplesmente expulsarem ele, a Axie vai saber onde eles estão. Exato. Onde a Liana está, e aí ela pode simplesmente só torturar vocês. E, né? E nenhum teste de resistência vai conseguir contra salvar a resistência de uma deusa, né? Contra a dominação de uma deusa. É, porque essa marca meio que tipo, é como se fosse um escudo também, né? Pra, tipo, pra quem tipo, sai da cidade dos dragões não poder ser tipo, ter alguma resistência contra a influência de corrupção, entendeu? Isso daí também ajuda. Porque, tipo, se vocês entram no mundo já corrompidos, vocês fodem um pouco, né? Assim, vocês fodem, né? Assim você não ajuda, né? É, assim você não ajuda, né, Rogerinho? Mas, enfim, vocês vão receber essa marca. Ela vai ajudar levemente, assim, na influência da Axie. Porque, tipo, é por isso que a Axie não conseguia encontrar ele. Tipo, não tinha uma certa... Tipo, ela podia muito bem estar tentando encontrar ele e a Liana, mas ela não sabia... Né? E a Liana não tinha marca também. É outro. Ah, mas pra ela é de boa, porque... Não, pra ela é compreensível, né? Vocês têm que dar a marca. Aqui. Ah, então vamos lá. Bora. Fuck! Me dá o... Bom. Me dá o 20 que não tira um, não. Você quer que eu apresente o meu papai ou você apresenta o meu papai? Então tá, vocês vão andando assim pela cidade... E, tipo, cada passo que vocês dão, tipo, vocês veem que a galera se afasta um pouco do Halven. Ele vai andando assim, que a galera já respeita ele, já conhece ele. Puta, você apontando tudo puta, tudo zoeira. Tudo puta. Tá vendo aquele cara ali já comigo? Tá vendo aquele ali também? Também. Tá vendo aquele gamba também? Quer dizer... Opa! Oi? Não, zoeira. É só de quinta. Enfim, vamos atravessando, vocês veem que o pessoal vai dando espaço pro Halven passando. E alguns ficam cochichando algumas coisas, tipo, ele voltou, pensei que ele estivesse morto e tal. E aí, tipo, o Halven fica meio puto, assim, olha pra pessoa que comentou aquilo e falou, vocês acham que eu, Halven, talvez seu sobrenome. Vocês acham que eu, Halven Integris Helliston, fui morto em combate por humanos? Por humanos? A Spitonil! Não por humanos, mas por um dragão falso, quase. Não, mas. Não, mas eu falei em Draconata, vocês não entenderam. Fica quieto aí. Eu tô comentando, gente, quase morto. E aí. Aí vocês veem que tipo. É, todo mundo vai se afastando, alguns cochicham sobre os humanos, só que, tipo, os humanos não entendem porra nenhuma. E aí alguns estão falando elfo, outros estão falando a língua dos anões mineradores, outros estão falando a língua dos elfos pantanosos. E aí, tipo, só ouvindo essas coisas, vocês ficam, tipo, o quê? Ah, Lagoinha? Uma ruinha? Vocês não entendem nada, tipo, vocês chegam no, nas portas, assim, nas escadas grandes com os guardas reais. É, vocês veem essas camas deles é igual a do Marco, só que eles parecem tipo umas camas mais pálidas, como se fosse mais mestiça. Uhum. Do que a cor vermelha vívida do Marcos. É do Hulk. Aí vocês avançam, aí eles fazem um sinal de uma leve reverência, assim, desconhecido de vocês, mas tipo, só assim, tem todo um esquema das mãos, né? Natas. Rasengan. Não é Rasengan, não. Não, é só um leve comprimento de bater o cotovelo no outro. Pá! Só isso. Quando a folha... Aí eles dão uma batida assim. Haka. Wakanda. Wakanda. Aí eles dão uma batida assim nas armaduras, tipo, vocês ouvem o barulho, né, de metal tininho. E aí vocês, ele, tipo, marca caralho, um sinal assim. O Halvan dá um sinal pra vocês, e vocês conseguem até ver a cara dele um pouco, né, meio nervosa assim. Meio medroso. Meio nervosa, não é medrosa. Não, né? É nervosismo. Eu tô... Quem tá com o cu trancado são os humanos. Eu sou o máximo que vai acontecer é levar um esporro. A gente vai morrer. Só uma vez. Só uma vez. Tá no fundo da filhinha. É, então. Aí vocês avançam, tipo, vão pra... É, vão subir nas escadas. Cada vez que vocês sobem as escadas, você consegue, tipo... Vocês veem a porta, tipo, aumentando o tamanho dela. Quanto mais perto você chega, maior parece a porta, maior parece a merda que vocês vão acabar causando na cidade. É onde foi. Uau. Aí vocês abrem, tipo, os guardas abrem as portas e, tipo, bem sentado assim no trono. Tem apenas, tipo, uma draconata, tipo, vocês percebem que é fêmea pelo focinho um pouco mais fino e as feições um pouco mais, né, suaves. E aí ela levanta assim, olha, tipo, olha pra cada um de vocês e vai correndo assim pro Halvan e fala, filho, aí ela encosta a testa nele, assim. Volta aí, mãe. Oi, mãe, bem. Oi, mãe. Oi, bebê. Oi, tia. Oi, tia. Vocês veem que... Não, mamãe tá de boa, o problema é papai. Vocês veem que ela tá, tipo, feliz, assim, de ver o Halvan, né? Vocês percebem que, tipo, ela tava preocupada, ela sabia que... Ela sabia, naturalmente, como a Draconata, que ele não tinha morrido para meros humanos. Mas ela tava nervosa, né? Ansiosa, porque a Axie tava lá. Então, aí ela cumprimenta vocês, meio, né? Tipo, meio com cara de... Formalidade, mas... Mais nojo. É. E aí o... Aí eu só falo e assim... E aí você ouve um estrondo de portas. Não, primeiro... Primeiro eu dou uma cotovelada nos humanos. Reverência! Tá bom. Tipo, respeito! Ai, acertou minha cabeça. Foi mal agora. Pá, ele... Eu sou o Carmo voltando. Vambora. O avanço da faz uma pequena reverência pra vocês, tipo, se apresentando, né? E aí, do nada, vocês ouvem um estrondo na porta, tipo, nas portas do fundo. Não, ele vai me chamar pelo nome verdadeiro mesmo. Ich Weinsteiger! Deixa eu adivinhar, é seu pai. Aí vocês, tipo, vem um... Oi, tio. Um dragonado chegando com as armaduras patinadas. Meu tio. Vocês veem que ele, tipo, segura um cajado. É um calango maior que o Marcos. Ele era... Tipo, 2,5 metros de altura o maluco tem. É, o Marcos tem 1,90. Fala uma cara de cajado. O Marcos é um franco, ele é 2. Nem briga com isso, quanto essa semana passada. Aí ele vai andando assim, com o peito estufado, a armadura patinada. Opa. Eu me reverencio. Você tem o olho dele é tipo amarelo, tipo quase ouro, um tom quase que literalmente ouro. Ele avança tipo puto com o cajado na mão, assim, um cajado já que de velhice ele vai se apoiando um pouco. Aí ele chega, olha pro Marcos, tipo pra baixo, assim, pro Marcos e fala: onde você se meteu? E quem são esses imundos? Ele tá falando em draconato? Sim. Exatamente. Tudo bom. Eu primeiro me reverencio. Herege. Não. Se você não quiser virar churrasco, não. Não, assim, dentro da minha mente. Herege. Eu não sou imundo. Não, eu tenho mas cheiro não. De lavanda. Eu primeiro me reverencio e falo: pai, acontece que depois daquela leve escolta, que não foi bem uma escolta, eu fui cercado, meu esquadrão foi cercado pelos humanos e infelizmente eu fui capturado. Mas tem um lado bom! Eu encontrei Crisales. Ele foi tentar dar um tapa em você, tipo, você conseguiu desviar, assim. Aí ele ficou, tipo, botando assim no rosto. Fala, cadê a menina? Então, ela deve estar provavelmente agora com... Ela deve estar? Ela era pra ela estar aqui. Não era... Não, ela tá na cidade. Fica calma que ela tá na cidade. Eu deixei ela com o Cullen. Eu queria ela aqui no meu reino. Calado, né? Você não entende isso. Você, tipo, falhou. E o único objetivo que você tinha era trazer essa menina pra mim, pra eu verificá-la. E pra levar pro conselho. Loser. Eu sei, mas é que a coisa é muito pior do que aparenta ser, pai. Acredite, eu sei. Que é muito, muito. Aí eu, tipo, dou uma ênfase assim, levanto assim os braços. Muito pior do que estão. A Axie tá na Terra. Tá caminhando com pele de humano. E esses dois humanos são meus camaradas que ajudaram a gente. Ele olha assim pra vocês e, tipo, vocês veem que ele fala com um sotaque bem puxado, assim. E ele fala: referência. Vocês humanos não são bem-vindos aqui, mas precisamos de vocês. Eu vou dar a permissão, mas vai ser temporária. Assim. Depois eu vou remover essa marca. Vocês nunca mais vão poder vir pra cá. A menos que honrem o que vão fazer com o Crisales. Tá certo. Muito bem. Eu não vou discordar do meu pai, você tá louca? Você tá maluca? Aí ele vira e fala em Draconata com você, ele fala: você falhou no único objetivo que eu te dei. Nossa, eu posso entender isso pra tirar sarro depois? Entendeu? Filho da puta. Aí ele falou e falou: você falhou no único objetivo que eu tinha te dado sobre essa menina. E do jeito que você é, com certeza não é Axie. Deve ser só, tipo, um servo dela. Você não sabe, não conhece ela bem o suficiente. Você não é velho o suficiente pra entender o poder dessa deusa. Sinto muito, papai. Só falo isso, tipo... Aí ele fala assim: não me vergonhe no meu reino. Ok. Ok. Mano, tu ficou cagado de medo. É lógico. Foi. Não, maluco, ele um já... puta dragão enorme de 2,5 metros, vermelho, com uma armadura platinada, me encarando de cima pra baixo, com os olhos on fire, praticamente. Você acha que eu não vou ficar com o cu trancado? Não, sim, mas é por causa que ele me lançou um intimidate extra. Eu sei. Então, tipo, você tá, tipo... Fudeu, eu sou o cara ali, escolhido, assim. Fudeu. Olha, o cara é de meu tamanho. Assim. Ele tá do nosso tamanho, né? Ele correu assim, fiquei. Não, eu fiquei do tamanho da bigorna do Olaf, querido, velho. Ele fez que ele uma tartaruga, voltou dentro da armadura. Ué, foi falando, ele foi abaixando. Fuck. Ele foi entrando. Então, pode deitar assim, né, mano? Aí ele, tipo, faz um sinal, assim, pra vocês irem embora, tipo... Você consegue ver que, tipo, ele ainda tá muito estressado e, tipo, com o rosto meio decepcionado ainda. E aí, tipo, sua mãe vai acalmar, tipo, falando, né, tipo, ah, confia no nosso filho. Ele sabe que é o melhor pro reino. Aí... Eu tô cagando pro reino. Exatamente. Ah, então tá tudo certo. Não. Família amigável. A tia é mó legal. É que eu não era o primeiro da linhagem. Eu sou o segundo. Tem um irmão? Não, o irmão morreu. Ixi, eu adivinha quando você foi capturado? Não. É bem mais complicado que isso. É, um pouquinho mais complicado. Mano, mataram seu irmão? Não, ele o foi. O irmão é o irmãozinho perfeito, né? Não. É o irmãozinho perfeito, né? Só que não, tipo, ele era meu irmão mais novo. E ele foi morto porque os escamas negras usaram ele num ritual. É, mas se ele era mais novo, você ainda é o primeiro na sucessão. É, mas ele tinha traços de magia. Eu não tenho traços de magia. Ah, tá. Eu só tenho o nosso pulmão, que nós chamamos de fogo. Eu não possuo habilidades mágicas. Basicamente, o irmão dele era tipo um druida. É. E ele é tipo um gosta de guerreiro. Eu sou apenas um warrior. E geralmente a linhagem fica com os druidas. É. Por isso que ele, que, tipo, meio que a família dele tem tanto rancor da Lizzie. Da Lisa, que é o nome dela. É. Porque ela é uma escama negra e ela é uma druida. Tipo, meio que usaram. Meio que lembra um pouco, tipo, uma mistura entre o que fizeram com o irmão dele e o irmão dele. É. Então. É de boa. É, cara, a druida da família é. Ah, mas tá suave, tá suave, tá suave. Isso daí aconteceu uns 200 anos atrás, tá de boa. Ah, bem verdade, hein? Tá, então vocês, né, tipo, vocês vão saindo do castelo, o Marcos tá com uma cara meio derrotada, assim. Não, eu tô limpando minha bunda do cagaço aqui, dá licença. Tá escorrendo assim. Não, você tá com uma cara meio derrotada, assim, meio tipo, puta que pariu, sabe? Não queria ter que fazer isso, mas é a minha obrigação. É. Obrigações são sucks, né? Enfim. Uma mancha preta, uma armadura. Não tem papel, mas tem um pau sobrado, quer? Não, tô de boa, valeu. Tem folha de bananeira. Tô de boa, valeu. É, então tá. Vocês saem, vão pra, de volta pro inn e vão falar pra Eloy. Vocês vão fazer o que vocês querem fazer agora? Eu primeiro quero dar uma passada no mercado. Então tá. É, alguém mais vai no mercado? Queria que eu não arrumasse minha armadura. Tô com 13 dias ainda. Não, ele já vai comigo no mercado. A gente até pode passar na forja dele. Pra isso também, se quiser ir junto. E o escudo. Então. É, eu tenho serviços a fazer. É. Você tem que... Você devia ter pegado dados vermelhos. Não, é que o verde é pra uma parada posterior. Vai. É que, tipo, a gente vai na sua forja, certo, Goraf? Sim. Então, pra isso a gente tem que passar no mercado. Com certeza. Você quer vir junto, claro? Mas alguém quer passar na porta pra fazer alguma coisa? Não. Não? Eu posso depois, quando estiver fazendo meu serviço, no finalzinho eu posso arrumar essa armadura. Preciso de um escudo só que eu tô sendo. Tudo bem. Eu tô apanhando que boi ladrão, mano. Fica tranquilo, cara. Aqui na cidade existem os melhores ferreiros. Aí eu... Apoia assim na careca do Goraf. É, moleque! Aqui eu tenho ferramentas para fazer outra calça. Aí, cara. Aí eu tiro a mão. Anão das double calças. Anão da double calça. Tá, da calça full plate em cima da calça full plate. Eu sou na inha ainda. Eu vou ficar lá. Você vai se unir a elas. É, na moral, a Eloy avisou. Eu esqueci de falar esse detalhe. A Eloy avisou que ela vai pra. Pro canto das elfas de Punta Nossos, que é a origem dela, né? Ela certo. Vai pra um bairro que tem um cemitério dos dragões pra poder fazer um feitiço e tentar acordar a Lyanna mais cedo. Tentar, tipo, revigorar ela mais cedo. Ah, tá, tá. Então, se você quiser encontrar ela lá, ele vai paquerar a elfa. Nossa. Aí, lá vai o cara. Gratuito, velho. Caralho, que gratuito. É que ele falou, cadê a Eloy? Eu dou um tapa, você ia dar um tapa na cara dele, mas ia ser muito plágio. Vou dar um rolê aí. Sozinho? Ih, lá vai. Sozinho? Sozinho. Ele vai paquerar a Lyanna. Ele vai paquerar a Lyanna. Pedófilo! Boa, cara. O Pava, ela mais 4 anos, tava te servindo. Não, ela voltou a ser criança depois. Depois. Ela tá... Pega uns exigidos. Peraí, você tá querendo ser padre mesmo, né? Claro. Eu não sei entendeu agora. Pega a mesa. Vai. Vamos narrar primeiro então o do monge. O monge foi andando assim pela cidade, meio perdido. Só assim? Ah, não, ele falou que vai pro. Humano. Por tu falar contigo pro Alfredo da informação aí. Não, ele. Ah, não, eles têm que receber a marca primeiro, não tem não? Tem. Verdade. Ah, verdade. Verdade. Então, pera aí. Onde é que a gente recebe a marca? Meu pai não deu a marca. Não, ele vai... Primeiro... Não, a gente tem que ir pro... É a noite que pode fazer a marca. É, vai fazer a noite. Então, tipo... Hoje vocês não podem sair, então. É, então. Vocês têm que ficar... Não, vocês eles têm... podem sair, mas não da cidade. Vocês têm que ficar só no... Eu não pretendo sair. Tá ótimo aqui. Ainda mais quando tem uma deusa procurando pela gente. Por enquanto, vocês podem fazer a secundária. Que a cidade tá cheia. Então, é que primeiro eu quero ir na forja, que eu quero dar uma modificada na minha lança. Porque eu vou comprar um pouco de minério, de ferro, essas coisas assim, pra mudar a minha lança pra uma outra arma. Ver se o Goraf consegue. Entendeu? É, vai no mercado, então? É, no mercado. Tá, então deixa eu narrar primeiro o monge. O monge vai pro inn, aí você, tipo, na hora que você vai pro inn, você lembra assim que ela ia pro bairro das Elfas Pantanosas, né? Ia pra região delas. Geralmente Elfas Pantanosas também eram conhecidas no mundo humano como bruxas. Uhum. Porque usavam muito da alquimia pra cura e essas coisas, né? Então, você pergunta pro Wynn, né? Pra moça do Wynn, você vê que é uma anãzinha, só que é uma anã robusta, assim, goeira, com... Parece até que o cabelo vira barba, tá ligado? De tão másculo que ela é. Aí ela tá limpando, assim, um copo. Imagina do goeira. Tipo, do tamanho, quase do tamanho da bancada. Aí ela tá limpando assim. Aí você ah, ela tá só de calça também. Saia. Você avança assim, tipo, olha ela limpando assim um copo meio com uma cara, tipo, meio irritada. E aí... Aí ela olha pra você assim com uma cara de... Foi. Eu tô comendo uma elfa, uma garotinha aqui. Que saíram? Não sei. Elas saíram faz bastante tempo. Você tá atrasado aqui. É, tive que resolver uns negócios. Resolvemos um negócio. O que um humano quer resolver aqui nesse lugar? Dá meu nome! Eu tava com o... Halvan, você tá falando, Halvan? E nós entramos aqui com o Halvan. Ah, desculpe. Então, se não me engano, ela seguiu pro sentido norte, ela vai pro bairro das Elfas Pantanosas, é só você ir pra lá e você vai logo identificá-las. Geralmente elas são. Tem um cabelo ruivo, os olhos, tipo, da cor das águas do canto. Então vocês podem encontrar elas lá. Ah, tá de maneira, é negativo. Mais algum conselho que você pode me dar? Tente não se infiltrar muito na cidade. Tem muitos. Muitos de nós têm rancor de humanos. Muito obrigado. Agora eu vou pegar, né? Agora que eu pego. Agora que eu pego. Vai jogar o 17 de carisma dele lá. Vai dar aquela piscada com o olho só que tem, tá ligado? Yeah! Você tá piscando ou você tá tipo piscando? Você tá piscando ou você tá piscando? É, não, você tá piscando ou você tá piscando? Dá aquele brilhinho assim. Não, ele vira assim, tipo. Ele já tem um olho ali. E aí, gata? Ele perdeu um olho, olha só, tio. Não, ele só tem um olho. Caralho, que. Hã? Não, ele tem um outro olho fechado, tipo, de cicatriz. Aí ele chega assim, e aí, gata? Tá com problema aí, querido? Tá com um estrabismo aí no olho. E aí, gata, tá vendo isso aqui? Né? Enxergo. Então aí, joga aqui. Tá vendo isso aqui? É uma piscando. Ele só aperta o olho que já tá fechado. Aí, beleza, vamos lá. Vamos lá. Então eu vou procurar. Tá, você vai andando, usa. Dá uma hora. Percepção aí. 13. É, você olhou assim distante. Não, não precisa nem calcular, já deu. É, tu olhou assim meio distante. Aí você vê, tipo. É que a cidade é bem organizadinha, né? Tudo é? É, não, é tudo assim no seu cantinho. É, você chega assim na lateral, você vai chegando no tipo, sentido norte, você vê as feiras, você vê os cantos só dos anões, você vê os cantos só dos elfos da floresta. E, tipo, bem... Um pouquinho depois disso, um pouco mais escondido, você vê, tipo, uma entrada... É das Elfas Pantanosas. Então você vê, tipo, um clima mais de névoa. As casas são feitas, tipo, de árvores tortas, essas coisas assim. Que bonito. Tipo... Ah, não, é tudo tem, tipo, meio que o traço das criaturas que moram em cada região, né? Então, tipo... Ah, elas estão na região mais norte, tipo, você vai pra aquela região das elfas pantanosas, tem tipo meio que a cara de um local normal de elfo. Então as árvores são meio tortas, vão formando as cabanas delas, tem tipo aquelas árvores com aquelas folhas longas, né? Tipo, sabe como é que é? Elas são tortas e tal. Os pisos são de pedra normal, como se tipo, fosse parte da cidade, só que alguém sai feito só pra ficar no clima, pra as pessoas ficarem, tipo, as pessoas que são daquela região ficarem mais agradáveis, assim. Mais acostumadas. Acostumadas com espaço. É, se avança assim, tem tipo uma pequena fonte, um chafariz assim. E seguindo reto, você vê tipo uma casa que tá tipo mais protegida. Parece que tem algumas elfas já tipo se concentrando em ir pra aquela casa. É, se avança, você tipo chega perto e você vê uma das elfas tipo com cabelo ruivo meio curto assim até até que meio Chanel, as orelhas dela, tipo, bem aparentes. E ela tem olhos, tipo, azul, azul piscina, tipo, um azul bem profundo, chega tudo assim. E ela parece bem jovem, tipo, ela tem uns 12 anos de elfo, assim. Tá jovem, né? Novinha? Ô, oh, novinha, ô, novinha. Eu tô procurando uma elfa, ela passou por aqui com uma menininha. Menininha, mais ou menos uns 8 anos de idade, humanos. Ela olha assim, ah, vocês estão falando da Eloy? Sim. É, ela está dentro dessa casa mesmo. Você até você acertou certinho onde está, então. É só você entrar, falar, tipo, qual é o seu nome? Meu nome é Anton. Ah, sim, ela tinha comentado que vocês podiam aparecer. É, pode entrar, ela vai estar lá dentro, vai estar com a Liana no colo. Falou, obrigado, hein, Elfico. Nossa, não, nossa, sabe, é alta. Já começou, já. Aí ela, tipo, cora um pouco, porque, tipo, você é altão, né? Ela é baixinha. Ela cora um pouco e, tipo, fala que vai buscar um pouco mais de água pra fazer mais magias, né? Fazer mais poções. Assustou a guria. Fazer macumba. Vai. Ela tem 12 anos, gente. Não é, eu tô falando que ele assustou a guria. Basicamente. Pô, um puta monge enorme falando com uma menininha, velho. Humano ainda? Mano, eu sou bem merda. Ok, vai. Tá aqui pra provar isso. Eu entro na casa. Tá, você entra em casa, você, tipo, vê algumas elfas, tipo, amassando flores. Flores. Amassando flores, outras estão tipo moendo grãos, outras estão tipo usando moedores para moer tipo outros tipos de plantas, algumas que você não conhece, outras que tipo você olha e tipo te relembra algo do mundo humano. E você vê tipo a Eloy com a menina no colo, com a Liana no colo, e ela tá tipo esfregando tipo uma pomada, um creme assim no peito dela. Aí do lado dela tá sentada uma elfa mais velha, assim. Você percebe que ela também é pantanosa. Os cabelos já estão meio grisalhos, assim. É, tem um pouco de ruga na expressão dela. As orelhas já estão um pouco mais caídas. E ela tá, tipo, passando o creme, tipo, nas pernas da Liana. Eu vou perguntar, chefe Pelé, então, como é que estão as coisas por aqui? Aí ela olha pra cima assim, Anton, aí ela, tipo, fala uma coisinha elfo, assim, pra velha, e a velha fica cuidando agora, passando no peito da Liana. E ela levanta, assim, pra conversar com você, ela fala, não, tá, por enquanto a gente tá tendo um pouco de progresso, parece que ao invés de dormir por uns 3 dias, ela vai dormir agora por mais ou menos, um dia só. Então, talvez amanhã ela já tenha acordado, isso sim, a gente não conseguir fazer mais uma poção pra fazer mais efeito. Gastou muita energia com aquilo com o céu. Por que ele tá tão ansioso socialmente pra falar com ela? Quer pegar ela? Vou te dar um tapa. Pô, ela é ruivinha. O clérigo me falou, eu vim primeiro. Ela tá ruivinha, é novinha, com um corpo bem modelado. Para! A Liana ou a... Não, a Eloy. A Eloy. Tá. Eu falei, caralho, eu não vou viver pra mais por 20 anos. Que merda. A Liana voltou a ter 8 que anos. Que beijinho de elfa da vida, hein? Tipo, mas depois desse período que ela tá dormindo, tipo, você não vai perceber, mas tipo, o Anton percebe, assim, tipo, você notava, não precisa tirar a percepção. Você percebe que ela tá parecendo um pouco mais velha, mas nem tanto, tipo, de 8 pra 10 anos. Velho, tá foda, velho. Tá forte. Aí. Então, você quer ir tomar um... Você quer ir beber uma cerveja? Breja? Vamos tomar litrão, Vitor. Litrão! Tá, aí ela olha e fala, mas por que você veio aqui? Você, tipo, não precisava. Eu vim ver se tava tudo bem até. Agora a gente teve o... encontro com o pai do Halvan, que... Eu não entendi direito o que ele falou, mas não foi muito amigável. É complicado a família do Halvan. Eu nunca cheguei a conhecê-los de perto, porque Eles têm um pouco de rancor por causa da minha espécie. Foi uma elfa pantanosa que acabou traindo o filho deles. Nossa. That's a feel bad. Não, mas eu entendo esse problema com os humanos. É, a minha raça não tem sido muito amigável também com as raças mágicas nesses últimos tempos. Mas eu não culpo vocês. Eu ia estar do lado dele pra falar, puxa, assunto mais bonito, cara. Puxa, assunto mais legal. Fala alguma coisa decente aí, caralho. Você vai deixar o menino deprimido. Que fucking awkward. Então, você gosta de... Você gosta de salmão? Você gosta de cerveja? Fala que vai fazer uma comida pra ela. Eu faço um peixe da hora. Rola um carisma aí, rola um carisma. Eu faço um peixe da hora. Eu faço uma sopa de peixe, ó. Se ela não trazer a bigorna, ó, peixe não achata. O anão escondendo a bigorna, não. Se tirar um, parece que vai chover, né? Opa, pera. Se tirar um, vai chover. Rola um carisma aí. Não, sacanagem, sacanagem. Ele tá nervoso, né? Ele tá tipo concentração. É que, como eu disse, né? Dá pra ver que esse pessoal tá com. Tem um rancor, né? Com os humanos. Não é só gente, não. É, perdemos muitos durante a batalha. Perdemos muitos familiares, amigos. Por causa da batalha em que ele dominou, né, a parte do cemitério. É, então, tipo, temos muito. Eles têm raiva disso, mas eu entendo que a culpa não é exatamente do rei. Quando eu era criança... Lá no fundo, o meu pai... Uma mano nojento! Quando eu era... Ele... Uma mano nojento. Era um fundo de merda. Meu eu pai... tenho alergia à merda. Tá bem. Meu pai, ele era governante de uma cidade humana. E nessa cidade, ele permitia... todas as raças viverem e muito bem, até ele chamou um elfo pra me ajudar em meus estudos quando eu era mais novo. Foi assim que eu aprendi élfico. Assunto alto astral. Nossa, isso. Que legal. Vai escalando. Nossa, não, mas legal. É interessante que eu não sabia a história do Anton antes. Do Anton. Ele então, tipo, aí ela fica, tipo, dá um sorrisinho assim, bobo, né? Tipo. Que legal, eu vou voltar a cuidar da minha mini dragão. Mas é, mano, ela tem que ser alegria. É, querendo ou não. Aí ela, tipo, pergunta aqui se você existe alguma coisa, alguma poção de algum feitiço, algo assim. Poções de cura sempre caem. Sempre são boas, né? Ela te entrega duas poções de HP. Tu vai rodar na hora pra descobrir quanto vai render, quanto vai, né? Dá de vida. Botei mais duas de HP. Duas poções de HP. Continua, tipo, Boy! I don't know how to open this. Você tirou em destreza. Aqui o lápis. Um canhão. Foi o melhor combate. Eu vou tacar o canhão. Eu vou jogar o canhão nele. Eu vou ficar fora da casa montando guarda. Procura descansar, cara. Você veio de viagem, velho. Vocês já dormiram, não? A gente já dormiu. Não, mas eles nem receberam a marca ainda, então não passou um dia. O cara dormiu no rabo. Ah, é verdade, ele dormiu agarrado no rabo, verdade, deixa quieto. Caralho, viado. Caralho, borracha. Você não pode falar nada, que você foi amarrado numa pata. Ah, então tudo bem. Ah, ele tá... Ele e o Ranger, né? Ele e o Ranger, cada um uma pata. Tá, enfim. Eles estavam dormindo, tudo isso aconteceu. Eles acordam, tipo... Oi, como é que a gente vai parar aqui? Peraí, onde a gente tá? Cemitério dos Anões. Então tá, vocês estão... Morri. É, e agora? Agora eu vou narrar quem? Quem tá junto com o Marcos? Nós três. É todo mundo aí? Rapaz. É só o Anton que é diferente, que é pra paquerar a elfa. É, exatamente. Pegar ela. Nossa, calma. Challenge. Mano, vocês estão passando, assim, vocês vão pro mercado, né? Exato. Vocês estão passando pelo mercado, tipo, mesma coisa, a galera fica olhando de vez em quando pro Halvan, mas não comentam mais nada, tipo, agora que ele já voltou pro reino, tudo bonitinho. Aí eles estão, tipo, passando... Aí eles estão passando e, tipo... isso, nosso Kafik? Joga o seu, ele tem o dele? Ele tem pra o dele. Quê? Na verdade, joga aí. 17. Tá, você sentiu uma, tipo, uma mão puxar a tua sacola de gold. Chileno! Trombadinha! Só grita, só grita, Nossa! Não sei nem o que fazer, mano. Grita, mano! Se vai atrás, alguém, mano. Caralho! Não, vou atrás, né? Vou virar assim e correr atrás. Destreza, né? Destreza. É, deve ser foda se tá andando em alguém. 8, mais quanto? 9, mais 1, 10. Deve ser foda você andando de boa e não era alguém passar por ele. Tá, ele conseguiu. Muito pouco. É, na hora que você sentiu assim a mão, você olhou pra trás e você viu, tipo, só o. Capuz. O capuz, assim, tipo, negro correndo pela, entre as pessoas, assim. Aí você virou, ei, volte aqui! E aí você começou a correr, parecendo um marmanjo esbarrando todo mundo. Assassin's Creed empurrando os NPC. Não, não é nem isso. Eu lembro do Heavy Rain, o cara tentando. Quando o cara erra todas as coisas de. Pode crer! Aí ele fica crer. Parecendo um fucking idiota, tipo. Ragdoll. É, perseguindo lá o. É, então, aí você tá lá, tipo, empurrando algumas pessoas e vocês olham, tipo, o que que tá acontecendo só aqui? Ai, pera aí, borracha. É, cada um roda aí. O quê? Percepção. Eu grito, ele me ouve. 16. Pega o ladrão. Você não sentiu nada, você sentiu uma mão também passando assim. Ah, caralho. Não, ninguém tocou na minha cauda. Já sou o já sou que é. Tirou 15. Então foi 10, calma. Se tirar algo, passou na sua cabeça, assim. Pega o ladrão. Ninguém toca na minha cauda. Eu sou 10. Foi 10, tio bônus. Eu fui ver que ele tava me dando um carinho. Aí, Tá, você sentiu, tipo, a mão passando assim no seu. Tipo, no seu bolso também. Caralho, o cara é baixo, hein? Não, o cara só fez. O cara só fez assim. É um gnomo. Fudeu. Ele pegou minha bolsa ou ele pegou meu mochila de ouro? As pulsões. Exatamente. As pulsões. Não, ainda bem que eu consegui outra, né? Você não sabe. É, então foda-se. Ela. Passa a mão aí, viu o que tá. Então, é isso que eu tô. Vê o que sobrou aqui. Se é ouro ou poção. Se a gente consegue reagir. Não, isso aí. Eu tô olhando. Eu tiro na sorte. As poções eles roubaram. Ainda bem que eu peguei mais duas. Corre atrás. Tá, dá pra mim ver aqui? Tentar jogar um. Run. Vou correndo. Vou jogar. Quem tá carregando uma bolsa? Deixa eu tentar. Eu ainda tô perseguindo o cara? Tá. 12 mais 3, 15. Quem tá carregando uma bolsa? Carregando sua bolsa? Cara, você vê a mesma coisa que eu tinha visto. Uma menina de capuz, tipo, um guri de capuz. Você percebe que é uma menina por causa que, tipo, o vento bate um pouco. Você consegue ver, tipo, que é uma é acinturada. Assim. Ah, vou mandar imobilizar a pessoa. Tá bom, vai. Nossa. Mas eu não vou assim. Uma fazendo isso assim. Caralho. Peraí que foram em cima da coisinha. É, foi. Peraí que foram em cima. Não, foi. 14. Mais 3. Foi. Isso. Tu mirou assim e falei isso. Herege! Pá! Herege! Eu falei, apronto. Apronto, filho da puta. Ele aponta assim. Eu apontei pra minha bolsa. Aí, Mona, com a mãozinha na cintura ainda. Foi tipo o Jorge. Aí subiu a cintura. Stand esse retrato. Deixa eu rolar quanto tempo ela vai ficar parada. Acho que é um D4 mais o meu. Dá o ordo! 3 mais 3 é 6 turnos. Tá, ela vai ficar assim. Ficar uns 6 minutos parada. Caralho! Aí ela paralisou assim, tipo, paralisou que chegou e caiu no chão. Porque pra não. Ela caiu assim e ficou, tipo, tentando se mexer e começou a xingar em elfo. Pegou minha bolsa. Cadê o resto? E agora? Oi? Eu vou pegar minha bolsa. Essa menininha pegou tudo da gente? Não, foi ela. Cada um pegou. Tem quatro negros. Eu sei, não, eu vou rolar desse. Eu quero, tipo, eu vou jogar raio de gelo pra congelar o chão. E ele escorregar. Ou congelar o pé dele também, pode ser. É mais fácil, né? Necessário. Tá só gangrena no moleque. 16 mais 3. Acertou. 19. Não, tipo, tu. Na hora que você virou assim, você falou tipo, para! A pessoa pulou assim, na hora que ela pulou no muro, tipo, você lançou um coisa de gelo e ele colou na parede, assim. O que aconteceu? Aí ele colou e começou a xingar. Vou matar esse cara. Xingou em quê? Oi? Xingou em quê? Ah, xingou. Não, aí ele ficou colado na parede, tipo, as mãos e as pernas, assim, presas, ele ficou, tipo, tentando sair. Eu vou rolar destreza aqui, vamos ver no que dá. Vou pegar minhas coisas de volta. 9 mais 1, 10. 10. É tudo indocoesto, ficou andando que nem um moron, e tipo, você só via uma criaturinha pequenininha. Gnomo de merda! Destreza. Mas você tem 1,90m aqui. 15, mais um, 16. Cara, o anão saiu correndo assim. Mano, o teu foi mais fácil, na moral. É. Tipo, na hora que tipo, o bicho foi tocar na sua mão, foi tocar tipo, no seu bolso, você tipo, deu um tapa nele de reflexo assim, e ele caiu duro, você viu que era um gnomo. Muitos anos sem calças, eu peguei reflexos. E aí ele olha pro Clérigo depois. My spider senses. I feel things. Tá, eu tirei... Ah, não, eu rodei um D8. Não, cara, você não. Falou aí. Ah, não, tá certo. Então eu tirei 10 ao todo. Eu só trombei nos malucos, não peguei? Não, então, você não chegou a tocar, tipo, porque ele tirou 15 mais no canto de tempo. Ele conseguiu pegar os bichinhos, eles começaram a acertar. Né? Ah, tá. Entendeu? Eles não tiraram o melhor em destreza, mas eles usaram feitiço e compensou. Agora você tem que compensar ou em feitiço ou em mais uma destreza. É, no caso eu posso usar então acrobacia, que eu posso ter mais um em cima do meu de destreza. É. Então tem só um bônus de 2. Aí tira 2, ele rapaz. Não, é, porra, aí eu dá, mano, aí não dá. 11, 13 ao todo. Te peguei com a cauda. Mano, tu deu um tapa assim na pessoa, ela perdeu um pouco de equilíbrio, perdeu a velocidade, vai ter que fazer de novo. Caralho. Só pra não. Só então é força. Você deu um tapa nele? Não, você não deu um tapa nele. Tipo, você tá. Se der puxada. Ah, tá, tá. Tem que segurar ele e perder equilíbrio. Beleza. Você não pode ajudar? Eu tô imobilizando o jogo. Ó, tem que tirar mais que ele aqui. Puta que pariu. Eu tirei 2, mano. Puta que pariu. Na hora que você foi, tipo, puxar assim o. Você só conseguiu, tipo, arranhar assim o capuz. Aí, tipo, rasgou fora o capuz. Posso fazer um teste? E, tipo, saiu um cabelo assim, tipo, vermelho. Quase fogo, assim, e olhou pra trás, era tipo um homem. Eu posso fazer um teste? Tipo um elfo... Elfo de sangue. É, elfo sombrio, assim. Posso fazer um teste? Aí ele saiu correndo e foi subindo pelas paredes. Ah, filha assim. Da puta! Caralho! Calma que a gente tem um pra interrogar. Ah, não, já. Ele fugiu? Você tem mais mobilizando o gnomo. Ele fugiu? A menina já tá na mão, ele não levou o quê? Podem tentar pegar ele, mas é tipo muito mais difícil, porque ele tem proficiência, né? Se ele não ladino tivesse, de merda. Se não tivesse subido, eu ia atacar o gnomo nele. Tá, a gente tem... A gente... Desculpa, filho da puta. Filho da puta. Assim, não querendo, não, não querendo ser Ivo, não querendo ser Ivo, mas a gente tem dois reféns. Três, eu tenho outro. Você acha que ele tá ligando? A gente tem o gnomo... Não, tem o gnomo, o que ele prendeu na parede e o seu... Três. A gente tem 3. Gente, como que eles têm? Acho que dá. Pergunta pra onde eles vão, caralho. Vou tentar jogar o raio de gelo nele. Oi? Vou tentar jogar o raio de gelo. No elfo pulante? É. Vou tacar o gnomo, então. Ah, tá bom. Bicho. Só pra força. Força. Deve ter soprado. Força. Mano, você jogou, tipo, ele só desviou, assim, você viu, tipo, a mão dele com fogo, tipo, pegando os raios de gelo e jogando no chão. 13. Mata, 13 no todo. Acertou o gnomo na parede. Tacou o gnomo na garagem. Apagou pelo. Mano, tu tem que você tacou o gnomo assim, ele tipo só pegou o gnomo pelo cabelo e o gnomo ficou tipo. Ah! E aí eles fugiram juntos. Eu vou tentar rolar destreza de novo. Ah, não foi que você conseguiu pegar, se deu tapa de 11. Puta que pariu, velho. Mais 2 de acrobacia com destreza. Caralho, deixa eu ver se eu tenho pra eu tentar subir na parede e ir atrás dele. Ah, se fosse, tu conseguiu, você tem proficiência. É. Principal parede? Como é, acrobacia. Como calongo? Acrobacia. Tá, então não deu. Ah. É, tu subiu assim, tipo, você pegou assim com as garras e ela na parede, tipo, putaço. Putaço, mano. Você pegou e foi subindo ela assim, tipo, meio lento ainda, por causa de, tipo, como se você não tivesse, né, praticado muito. Mas eu tava subindo e o cara ficou mais assustado. Um gnomo segurando o gnomo assim pelo. Ó, diminui a velocidade por causa do gnomo, hein? O gnomo na parede. Ele tá perto de mim? Ele tremeu tudo? Tremeu tudo. Mano, ele tá tipo assim, imagina a parede, aí tem uma janela aqui, tem um telhado e tem os outros telhados adiante. Ele já tá tipo, pra pular nesse telhado pra cima, né? Pra subir esse telhado. Tá, então eu vou fazer uma jogada aqui, porque eu vou abdicar do meu bafo de fogo pra lançar um intimidate nele. Porque é a habilidade do Draconato. Eu vou, tipo, abdicar de soltar fogo nele e eu vou subir as paredes cuspindo fogo de ódio, tá ligado? Ele só vai pra dar um... mais rápido. Não, pra dar um cagaço e tentar derrubar ele. E vai... ele. Tipo, ele se atrapalhar, ele se desconcentrar, entendeu? Tá com gnomo ainda, tá ligado? Tem um gnomo ainda. É, tá carregando o gnomo com uma mão. Tipo, eu nem rolo isso. É ele que tem que rolar. Ele tem que rolar um D8 de save. Força, fugir, é um D8 não, tirei mais outras coisas. Não, é um D... Eu rolo um D8... Não, ele rola um D8 e ele tem que tirar acima de 4. Pra poder dar o save. Ele tem que ter o quê? Tirar acima de 4 no D8 pra poder dar o save. 50-50. Não é você que tem que jogar primeiro? 6. 6. Filho da puta, nojento do caralho. Mano, ladrão, né? Cara, vida da rua. Tá com fogo na mão pra quebrar meu raio de O cara ficou com mais medo e foi embora, tá ligado? É mago esse filho da puta. É, também é. Pode ser mago também. Bom, Arcane Trickster. Ô, mago. Arcane Trickster. Eu vou com o André ali. Arcane Trickster. Eu vou com o André ali. Tem como dar a volta? Tem. Vocês vão querer continuar correndo atrás não, depois? O que eu vou lá com o André então? Bom, ao lado bom, vocês recuperaram a poção. Vocês não sabem o que roubaram no Marcos. Ah, devem ter roubado minha potion, com certeza. O Marcos, ele tá indo atrás ainda. O que a gente pode fazer, tipo... Minhas peças de ouro não, né? Tá, a gente pode interrogar o que foi capturado aqui. Eu perdi um gnomo, mas acontece. Ainda bem que não tinha tanta peça de ouro. É, vamos interrogar os que ficaram. Sim. Pra ver se tem algum esconderijo, alguma coisa assim. Porque se eles roubaram ao mesmo tempo, são todos da mesma quadrilha. É, sim. Basicamente. A gente pode perguntar do esconderijo. Peguei o otário da parede. A menina tá no chão, mas ela pode falar. Eu desço pro taço limpando minha saliva com tipo, fogo, assim, tipo, aí fica... Elfos nojentos. É a mesma pergunta de antes. Eu não tenho papel, mas eu tenho um pão pra limpar, você quer? Eu quero, me dá esse pão aí. Perdi o pão. Comi o pão pro taço. Roubaram seus dois potions de poxa. É, imaginei. De HP. Fuck! Peguei o otário da parede e vim arrastando ele. Tá, na hora que tu pegou ele assim, tipo, você jogou ele no chão, você vê que ele era tipo um orc. Mas é um orczinho, tipo, com uma carinha fofinha, tipo, bonzinho. Nada demais, sabe? Ah, socar a cara dele vai ficar feio de qualquer jeito. Verdade. Não vai mudar nada. É um orc bonito pra... Traz o outro assim, também, traz a mina. Falando, traz a mina. Traz todo mundo. Não, tipo, bonitinho que eu tô falando que ele do bem. Deixar não é tipo um orc amarrado mal, um de costas pro outro. Melhor, acorrenta eles na sua bigorna. Pode ser. Que aí eles não conseguem correr. Pra tá, quando vocês picharam, vocês viram que a elfa tinha tipo um aspecto igual a da Eloy. Tipo, ela tinha... Elfa do pântano? Ah, não, gente. Já não ia muito com a cara de elfa. Não. Nha. Veio o clérigo assim batendo no nariz dela. Não. Minha bolsa tá Louis Vuitton? Quer dizer, minhas potions? Ai, danada. Danadinho. Vou jogar o intimidate e perguntar quem era o elfo. Você acha que eu fui atrás das poções? Eles... Não. Se escondem, tá? Então vai. Ó, vai rolar o intimidate. Afinou a voz. Deixa eu tentar. Eu tenho 6, então é mais 5. 7. Deixa eu tentar. Fala, hein? Não, pelo menos... Eu vou botar em você! Eu corri ali, seu cu! Peraí. Ajuda Deus! 18, boa caralho! 19! Boa caralho! Eu cheguei... Só tirou a luva, tá ligado? Só levantei o elmo, assim, aquela cara toda rasgada. Então, criança, o que você está fazendo essa hora na rua? Sabe o que eu como de manhã? Sabe o que eu como de manhã? O clérigo. Eles falam com o de curioso. É exatamente o que vocês são. Já vem com os cotinhos assim, ó. Estalando. Sabe de qual forma de manhã? Eu tenho que começar a intimidate toda hora. Toda vez tem que ser uma intimidate. Mano, é como eles estão. Vai, clérigo. Como eles estão nesse momento. Eles estão rindo, eles estão... Ficou trancado. Dois. Dois. Mano, eu sei que o... Era o quê? Era o elfo? Eu sei que o orco tá quase chorando. Pedindo arrego. Você vai tacar do outro também? O orco tá chorando. O cu não. Então. Aquele vídeo das crianças correndo. Eu te amo. Ai, meu cu. Aquele Ai, do molequinho da... Coitado. Eu juro que eu tô imaginando ele que nem o queijo bengala. Vou comer teu cu, vou comer teu cu, vou comer teu cu. Ah, eu sou não. Coladinho assim no pé do orelho. Conselho pra vocês, quando a gente for dormir com ele, vira a bunda pra parede. É. Entra bem guarda a parede. É. Não, eu vou perguntar aí. Onde é a casa da árvore de vocês? Ela, tipo... Ela fica calada assim, tipo, vocês pensam que ela tá de rebeldia. E o orc. Oi? Ela é muito. E o orc fica tipo. Ah, vai. Eles me obrigaram a fazer isso. Ah, quem foi? Esses aqui? É a ponta assim, bota no nariz. Não. Essa daqui? Não foi ela, foi irmão dela. Foi irmão dela. Nossa, não machuca a gente não. Ela tem um irmão? Foi aquele trombadinha que subiu o muro? Foi. Ele deve estar indo pra taverna agora. A gente não pegou bem o cara que a gente tinha que pegar. A taverna dos pegou a irmã dele. A gente tem a irmã dele, certo? Se reclamar, enfio um no cu do outro. Sim. Não, se reclamar, eu faço sim, churrasco. Eu não sei, eu sou novo nisso, moça, desculpa. Eu aponto pra ele, eu aponto pro dragão. Ele dropa assim pra vocês o gold que ele roubou de outras pessoas. Meu Deus. Vai pegar a calça dele, Tira a calça dele. Sua calça é melhor que a minha. Fala pra ele, não mais fazer isso. Eu só tô intimidando os caras. Não tô sendo agressivo dessa forma. Não. Falou nada ainda. Eu só vou chegar no. É o Ark que tá se cagando, né? Ela falou, não falou nada. Fala pra ele voltar e falar que tá suave? Não, eu só. Fala que a gente tá com a irmã dele. Eu só falo assim: a gente só precisa de um mensageiro, certo? Temos três. Dois. Ele levou o gnomo. Eu joguei o gnomo pra tentar te ajudar. Eu dou um facepalm. Verdade, esqueci. Cadê o gnomo? Eu taquei o gnomo. Porque você taca tudo que você recebe. Eu bati assim e fez o barulho de chicote. Tá, a gente tem dois defensores. Então faz o seguinte, você sabe onde esse seu amigo tá, né? Sim. Ótimo, dá um recadinho pra ele. Se ele não devolver que a gente tá aqui, a irmãzinha dele vira churrasco. Isso é a palavra de um draconata vermelho. Príncipe. Príncipe. E olha, eu tô com ele, hein? Eu tô com ele. Igual guardiã celular. Vocês soltam o orc, tipo, ele eu sai... dou uma rabada na nuca dele. Psh, vaza, moleque. Aí ele sai correndo. Fica batendo chicote. Vai. Você monta nele e vai. Eu jogo orc. Aí, ó, Silver. Tá, vocês vão correndo assim, tipo, você vê ele correndo meio trombadinho, assim, chorando ainda. É, aí ele vai, tipo, vai, se sigam esperando assim, tipo, ela continua olhando pra baixo, assim. Bom. É. Você é muda, garota? Eu só pergunto. Ela vira, olha pra você e, tipo, dá uma cuspida na sua cara. Eu vou tapar intimidate nela. Aí eu faço. Pegar a marreta na mão, tapar intimidate. 15. Mas de carisma tem menos 20. Menos não. Não consigo. Não. Não conseguiu? Muito difícil intimidar ela. Tá falando. Ela ajuda, né, cara? Foda. Mano, tu olhou assim pra ela, ela olhou de volta pra você com um olhar assim, que olhar de mulher de TP. Ela tá muito puto, Eugênio. Machistas! O que vocês estão fazendo? Uma crítica social contra a viado. Vamos ver uma coisa aqui. Já fiz. Deixa quieto, vou fazer nada. Ela tá com uma cara de quem comeu no testão, cara. Vou tentar intimidar ela. Aí ela olha pra você assim, tipo... Foi. Vou tentar intimidar em essa safada. Caralho. 17. 17 mais 5. Mais 5? Acho que é 20 pra intimidar. 22 ao todo. Ah, então. 22 ao todo? 17. Você deu 22? Mais 5. Mano, você chegou, você olhou, tipo, você abaixou, você olhou pra ela e falou, tipo, sabe que eu faço com o elfo negro? Meu cu. Assista. Bota até ficar branco. Caralho! Meu cu é só feio. Vai, fala aí. Fala o que você tem que falar pra ela. Vou falar em elfo. A gente é muito bom. Entender bemzinho. Como a gente tá aqui ainda? Mostra as suas marcas lá que você tem, da tortura, caralho, quatro lá. Manda assim, que seu tá monstro. Tá vendo isso aqui? Eu vou fazer pior no seu cu. Não, você ele não mostra assim prega. E fala, tipo, tá vendo isso daqui? É o quê? Isso daqui é o que os elfos fizeram comigo. É porque você não sabe o que eu vou fazer com eles. Pode ser isso aí. Pode ser fechou, isso aí. Fechou, Rogerinho. Em elfo. Em elfo. Ah, não, tá com você, Ule! Ule! Ule, teu cu! Ule, como é que teu cu? Eu faço com o meu cu. Ule! Tá. É, mano, tu viu que ela tipo abaixou o olhar assim um pouco, vira pra você e responder tipo em elfo, teu cu. Teu cu! No you! No you! E o mom, ele virou assim, numa intimidate, e o mom gay. E o mom gay. Aí ela responde assim, no intimidate. You. You. Ah, tá, mas aí o... E ela caiu no intimidate? Caiu, mas tipo... Não respondeu. Não, ela só mandou, tipo, meio que falou, tipo, você se fuder. Tipo, isso aí me mata de medo. E aí, então, aí assim, de lado, tipo, tem uma cicatriz assim, seguindo aqui no rosto dela. Mas ela é uma elfa negra ou ela é uma elfa de sangue? Ela é uma elfa tipo pantanosa. Então não é irmão, o cara não sabe o que é. É tipo primo. É, tipo. Ah, são. Irmão, tipo, irmão de irmandagem de ladrão. Ah, uma coisa, o. É tipo isso mesmo. Entendi. É, irmandade de assassinos, né? Tudo é firme. Tipo isso. Mas você, tipo, olha essa cicatriz e você olha o cu, tipo. Decepção. Bota o saco na cara dela. Traz o copo de vassoura. Eu pensei outra coisa, né? Faz o saco. Faz o 10 saco. Com 3, 13. Ah, mano. 8. 2. Não sei, 10. 13, Juni. 11. 14, não tô com 8. Percepção é minha sabedoria, 11. Mano, vocês olharam o colar dela, vocês viram aquele colar azul que tava com o Tiffany. No mesmo colar que não, ele então usou? Então só eu posso perceber isso. É, no máximo ele. Não, então, vocês tiram a percepção, mas vocês viram o colar e vocês ficaram, tipo, que porra é essa, sabe? Tipo, vocês viram a essência desse colar antes do Se eu tirar o colar, ela vai morrer? Posso perguntar isso pra ela? Não, não é isso. Não é isso. Não, é um colar elemental, caralho. Eu tô esperando vocês baterem. Vocês bateram quanto de percepção? Bati. Não, você bateu quanto? Bati. 8. Você bateu. Punheta? Que? Você bateu. Caralho. Bateu quanto? Aí, 8. 8 mais quanto? Você tem sabedoria. Menos 1. Tá. Ah, é por causa do olho. É por causa do olho. É porque ele é burro. É o olho porque ele é burro. Eu bati 3, eu tô. Não, então, você olhou aquele, tipo, colar e você viu a mesma essência que você tinha visto a primeira vez que você viu o carinha. Foi a mesma essência que assustou um pouco a Eloy. Certo. Que saco, Detect Magic, então. Só ele pode rodar, eu... Tô olhando pra aquela cara. Eu vou Detect Magic, é brilhoso. Caralho, não tô vendo nada. 14 mais 17. Tu viu, caralho, tu viu, tipo... Dá pra saber o que é, pô. Mano, tu olhou, você viu que era um colar específico de uma família élfica do pântano. Entre eles tava a Eloy. É prima em segundo lugar. Tá, eu pego essa menina, tipo, eu coloco assim as minhas garras na cabeça assim dela, falo assim, eu vou arrastar ela até a Eloy. Foda-se, vou arrastar, mano, ela pela cabeça, arrastando mesmo. O olho dela, tipo, o olho dela fica tipo, meio desesperado assim, mas ela continua com uma expressão firme, tipo... Foda-se, maluco, eu vou arrastar ela até a Eloy, vou arrastar pela cabeça mesmo. Meu primo, o tio dela, se ela tá vindo aqui. Eu prendi a minha bigorna na perna dela. Vou matar, fugiu, prima da gente. Beleza, vou arrastar ela pra Eloy, tô nem aí. Eu vou morrer porque eu fiz isso. Minha bigorna tá presa na perna dela. Você pode não se fuder pra fazer isso. Mas o clérigo ainda não, mano. Só fica puto comigo, tá ligado? Não, relaxa, você tá comigo. Tá comigo, tá com Deus. Você chegou assim naquela casa, o Anton tava tipo descansando assim. Eu dei um berro. Ô, monge, acordei! Não, ele não tá dormindo, ele tá descansando. Não, foda-se, monge, acordei! Ele vira, aí ele vira. Ele vira, olha pra vocês. Tá, ele vira, olha pra vocês e tipo. É uma trombadinha aqui. Cadê a Eloy? Ela tá ali dentro. Chega jogando a mina. Tá, não. É lógico, maluco. Vou pegar essa mina e vou atacar ela na porta com tudo. Tô ligado. Pera aí. Calma aí, cara. Calma. Até eu, calma. Não. Sai da minha frente, monge. Calma. Saia da minha frente, monge. Vai rolar o intimidate dele ou ele já tá com o intimidate dele? Faz o teste 2. Ele já tem mais 2 de fúria. Eu já tô putaço, velho. Sai. Abre a porta pra ele jogar. Só tô olhando pro monge. Sai. Eu olho pro Mojo e eu falo, sai daí, Mojo. Sai da porta. Vai ser pior se ficar no caminho. Abre a porta. Porque tem a bigorna. Eu saio da frente. Ele vai tacar. Eu dou aquele passinho pro lado. Eu quero abrir a porta. Eu quero abrir a porta pro menino estourar na mão. Eu dou aquele passinho assim pro lado. Vocês ouvem um estrondo, tipo, a menina bate na porta, quebra a porta, bate na parede, tipo, cai com a cabeça um pouco sangrando assim, meio tonta. Aí ela olha assim pra você e fala, tipo, que caralho você tá fazendo? Se fosse forte, manda assim. Simples, essa trombadinha tentou me roubar e roubar a gente. Ela olha assim e fala, e o que eu tenho a ver com isso? Ela é da sua raça. Sua família, inclusive. Ela olha assim aponta pra assim vocês, pro tipo... Aponta o colar aí. Eu não tenho irmãs. Eu só tinha aquela que vocês conheceram. Não me interessa, ela é da sua raça. Ela olha assim, tipo, pega pelo cabelo a menina, olha assim. Nossa, e fala... Nossa, coitada dessa... Ai, coitada da menina, velho. Pérez. Aí ela olha assim e fala, tipo... Se vocês não tomarem conta da sua raça, como a gente vai tomar conta de vocês? Halvan, você sabe que a nossa raça já tá, tipo, super inferiorizada nesse jeito. Não é essa questão, é questão de dignidade. Sim, a gente tem dignidade, ela não pertence a gente. Esse colar é falso. Como é que vocês não identificaram isso? Vocês não têm um clérigo? Eu olho pro clérigo. Você não consegue ver o rosto dela? Ela é uma elfa de sangue. Ela tá usando um disfarce. Eu pergunto assim pra ela. O que tá acontecendo? Então, quando você chega na minha região... Como eu odeio elfos. Quando você chega na minha região, Halvan, você chega com respeito. Aqui é um canto sagrado pra nós. Eu dou as costas pra ela, tô nem aí. E ainda saiu resmungando. Elfos nojo. Ainda coniando. Elfos nojo. Ainda viro pra ela. E não tente seus truques sujos de elfos comigo. Eu sei muito bem o que sua raça fez à minha família. Ela e vou assim, embora com o taço. Ele sai com o tajinho. Anota lá. Eu só imagino se tem a porta quebrada os dois no diabo e tá lá o Tiff. Anota lá com o bracinho erguido. Rodei um 3 no ano. Ainda saiu resmungando o draconiano. Elfos nojentos, malditos. Engraçado, raça nojenta do cara. Olha aí, o cara. Ela vira assim, tipo, arranca o colar e, tipo, quebra na mão e joga, tipo, no chão. E aí vocês veem o cabelo da menina saindo de um ruivo, tipo, natural, assim, meio da cor do pântano pra um ruivo, tipo, vermelho. Vermelho sangue. Aí vocês veem, tipo, ela pega, assim, dá um tapa fortão, assim, na cara da menina e fala... É, você não tem o direito de se disfarçar com uma raça tão pura quanto a minha. E tipo, chuta ela. Eu nem consigo ela, isso daí, maluco. Eu tô fora já, tô indo embora. Aí ela, tipo... Aí ela vira assim, tipo... Ela vira assim pro monge. Você pode tirar ela daqui, tipo... Joga ela em qualquer lugar. Joga ela de volta no lixo, tá ligado? Não, a gente tem que devolver pro irmão dela e bater no irmão dela. Vai se servir como refém. Aí ela vira, corre atrás do... Ela chega pra você, Robin, e fala assim... Onde é que tá o irmão dela? Ah, ele fugiu com o nosso dinheiro. Algum dos trombadinhas aí deve ter falado que ele foi pra uma taberna. Me dá o que eles pegaram de você. Você tem, tipo, algum lugar que eles tocaram. Ela... Foi o quê? A minha bolsa, certo? Arrelaram no meu... Minha bag. Tocaram na minha mochila. A bolsa tá com eles agora. Tá, ela pega assim do anão. Ah, minha bolsa tá com eles, tem que ser do anão. 16? Ela deu detect. Ela usou o detect assim e, tipo, reconhece... Tem magia incluída, né? Por causa daquele... É o filho do Gnomo. E... Aí ela vira, tipo, devolve assim, meio puta, assim, pra não e fala, eu vou pegar suas coisas de volta. Aí ela, tipo... Ela faz assim. Não, eu vou atrás dela, porque se ela for enfrentar aquele maluco sozinho, não vai dar muito certo. Eu vou atrás dela e outra que eu quero matar aquele maluco. Não, eu só quero dar um... Não, eu quero matar mesmo. Você sabe que vai dar uma puta crise, né? É, exatamente. Eu só quero paralisar ele. Eu vou junto. Eu vou matar. Eu vou dizer, eu vou junto pra acalmar o cara. Eu vou matar, cara. Eu vou carregando a minha vida assim. Evil, everyone. Eu vou junto pra tentar evitar que dê alguma merda. Ele vira assim, eu quero matar, mas você não... Eu quero matar. Eu quero matar. Eu vou matar. Eu vou matar. Eu que devia tentar matar o cara. Eu quero. Eu que queria. Sangue e pulso. Prioridades. Dedo no prioridade. Existem prioridades. Espada no cu e pirataria. A gente vai levar a menina? Não, a menina tá dormindo, tá lá com... Não, a... Não, não, aqui foi a que eu brinquei de maçaneta com a porta. Que eu brinquei de chave. Brinquei de ariete. Lockpick. Eu tô levando porque tá minha bigorna presa na perna dela, tá ligado? Você só tem... pela bigorna. Você tem habilidade de lockpick, tem? Caralho, vou colocar a porta de volta. Tá levando... Desculpa aí, qualquer coisa. É que eu vou sair lá do Toy Story. Não quero usar a cabeça. Pode crer. Vou ter que usar a cabeça. Não quero usar a cabeça. Não, beleza. Vai. Vamos ver se a porta de uma bolsa. É o Apple. Eu não falei para usar desse jeito. Ah, continuando. Usa essa cabeça. Fala igualzinho com o filme agora. Ele fala igualzinho o fio. Então beleza, vai, vamos atrás do outro maluco aí, do filho da puta. Tô carregando a menina. É, porque se eu tocar nela, eu mato. Eu tô carregando a menina. Eu vou ir. Vocês vão levando ela assim, tipo... É que a gente tem nossa cabeça. Tá todo mundo assustado, né? É claro, né? Vocês vão trabalhar de... Um puta calango entrou putaço, cuspindo fogo. Já gritando. Falar pra todo mundo. Calma. Fica calmo, é só sexta-feira. Ah, tô todo mundo acostumado. Casais, né? God save us all. That's no God. Nossa senhora. Tá, aí, tipo, tá vocês. Vocês saem de lá, tipo, ela dá tipo uma confortada das mulheres antes de sair, tipo, gritar com o Raul de novo. Aí ela vai seguindo na frente, ela tá tão puta quanto você, mas a diferença é que ela não cospe fogo. Aí ela tá andando com tipo, uns agora, passos, né? Mais largos. E tipo, vocês tentam acompanhar ela mesmo. Oh, calma aí, peraí, a gente tem que levar a segurinha. Calma aí, eu sou o anão. Eu tenho pernas curtas. Calma aí, ele vai carregando a menina. Eu tô tipo, agora carrega assim pra cima dos braços, tá ligado? E aí mais alguém carrega a outra parte assim, meio que abaixado, tá ligado? Dá comigo. Ah, aí vocês estão levando a guria, o guri tá desmaiado. Caralho. É, imagina, né? Depois de qualquer um teria. Caralho. Eu nem preciso usar... A menina não tá morta depois disso. Se pá, traumatiza do crânio. Tijolinho. Portinha. No mínimo uma portinha. O que aconteceu com você, filha? O draconato que jogou na parede. Jogando na parede. E usou de lockpick. E usou como chave. Você tem a chave também. Vai, vamos encontrar esse desgraçado logo. O draconato que usou a cabeça. É, melhor. Você tem habilidade de lockpick? Tem. Uma taverna de orcs. Você lembra? Menininho falou. Fudeu. Uma taverna de orcs. A gente se meteu. Ah, beleza, vamos atrás. Perfeito. Ah! Fudeu. A gente tem que seguir a menina, a mulher, né? Que é, a Eloy que tá ali, tá liderando o caminho. A gente tem que seguir, velho. Mano, vocês chegam assim, vocês vão seguir, aí de vez em quando a Eloy dá umas viradas assim, bruscas. É, e aí você fica tipo, calma aí, peraí, caralho. Tá virada de NPC. É, aquela... Vida assim, tipo... Follow me. É, mais ou menos isso. Aí ele continua seguindo reto, o povo vai no caminho. Tá, aí ela vai seguindo assim, meio brusca, tipo, as viradas e tal. Até que ela vira, tipo, uma taverna bem pequenininha, tipo, a madeira, tipo, meio mofada. Vocês veem que tem uns orques, tipo, na rua, tipo, cheirando pó mágico. Da Chicken Bell. Pó de fada. Da Chicken Bell. Tem cachimbinha aqui. É, não, vocês veem umas coisas meio assim sinistras, né, das quebradas do... Posso falar um perception aqui rapidinho? O aqui magrinho assim, né? O capão redondo assim. Magrinho, né? Com 3,14 de percepção. É porque eu tenho um camarada orc. O nome dele é Utuk. Ele tá por perto, é um orc grandão com a pele cinza. Um dente só quebrado. Você vê, tipo. Ele tá assim, tipo, você consegue ver ele sentado e alguém tá, tipo, logo na frente dele, alguém com capuz. Ah, e ele tá sentado assim, tipo, negociando com esse cara. O brother tá negociando? É, o Utuk. É grande amigo. Tá, eu chego lá, não, eu vou até o Utuk. Utuk! Faço a saudação dos orcs, que é aquela batida no peito, aquela... Utuk! Aí ele olha pra você e fala, então... É, como você anda? Faz tempo que eu não te vejo aqui nessas regiões. Você geralmente, sanguezinho puro, não vem por aqui, né? É, que faz um pouquinho tempo desde que você me deixou pra apodrecer. Lembra-se, meu amigo? Eu não deixei. Eu não tive escolha. Eu não lembro. Eu não li. Eu não li. Eu não li. Tá, o Tuca, eu não tô aqui pra conversar disso. A nossa amizade vem de um tempinho pra trás. A gente já matou muitos humanos juntos. Mas isso daí... Confortável essa conversa. É, muito. É. É... Eu também tô. Eu olho assim pra trás e dou um joinha. Eu também. Espero que eu também. Todos nós. Não, mas tipo, eu falo assim, então, eu tô com um probleminha, você viu algum elfo por aqui? Aí ele olha assim e fala, esse aqui? Eu só olho assim pro rapazinho. Dou aquela leve limpada, tá ligado? Tipo, um pouquinho de fogo que sobrou assim no meu maxilar. Aquele magmazinho assim. Lembra-se de mim, meu camarada? Ele olha pra você, ah, você é o draconata feioso que eu roubei, né? É... Aí dá um sorriso assim, meio bobo. Tipo, ah, você deve ser o otário que eu roubei, né? Você nem sentiu, né? Tá fazendo falta. Aí ele mostra as três poções. Na verdade, não. Na verdade, não. É mais por questão de, vamos dizer assim, dignidade da raça do seu povo. Caso vocês não saibam, os elfos, tanto de sangue quanto do pântano, eram meio que primos. E você sujando a dignidade de uma raça não é do meu interesse de elfos brigarem entre si, mas eu acredito que a galera mais assim da guarda real possa saber. Ele tentou jogar intimidade e falhou. Falhou. Não, isso daí é Eloy. Ah, tá. Mano, você só viu a mão do Eloy bater na cabeça do cara na mesa, tipo, nossa, ao ponto de, tipo, formar um sangue. Uou! Um fio assim, saiu de sangue. Aí ela pegou o cabelo dele e voltou e tipo, falou assim, devolve o que você roubou desse idiota agora. Então, aí eu viro e falo assim, então, lembra que eu falei da guarda real? Não é nada comparado a ela. Não é nada comparado a ela. É, tipo, ela tá ligado aquele poker face? Tipo, ela é bem pior, hein? Ela é bem pior. Aí, tipo, ele deixa o poção assim em cima da mesa e fala: você sabe que foi o Tuque que mandou roubar, né? Eu sei. O pior que eu sei disso. O Tuque, se você tava precisando, pede pra mim, cara. Eu sei que você tem uma irmãzinha que tá doente. Eu sei disso. Se você tá com dificuldade, pede pra mim. Porra, a gente é brother. Aí ele fala: não é uma questão disso. Eu sei que vocês pegaram da druida de mim. Que druida? A druida de Cintila. As poções delas são especiais. Então, mas se você tá precisando de ajuda, por que você não pede pra mim? Porque eu vou ficar endividado e você sabe como é que é o orgulho de um homem. Aí eu vou, tipo, bato assim no ombro dele. A sua dignidade, meu amigo, já foi provada há muito tempo atrás. E eu mostro a cicatriz no peito que eu tenho. Quando você me ajudou. Pode rolar. Droga. Não, eu não vou rodar o seu sugestado. 12 ou tudo. Não. Eu só mostrei pra ele aqui assim a cicatriz. Sua dignidade já foi provada quando você me ajudou. Ele dá uma batida no peito assim. Estou muito. Nash Fred. E eu vou embora. Isso é lindo. Pega o negócio. Não, peguei as coisas e fui embora. A gente deixa a menina com. Se ela quiser matar esse maluco, é problema dela agora. Não, deixa a menina, a irmã dele, com o cara. Ah, é verdade, ó, a gente trouxe a portinha aqui pra ficar com você. Desculpa, a maçã, qualquer coisa. A lockpick aqui, ó. A lockpickzinha. Desculpa qualquer coisa. You use lockpick. Desculpa qualquer coisa aí. Um a menina tá sangrando. Pô, não é nada demais. Coloca a menina na mesa ali, tipo, bom, a chave quebrou. Tivemos que arrumar. Nos dois sentidos. Tivemos que arrombar. Nos dois sentidos. E o clérigo? Ah, clérigo. Não, a gente tem que arrombar. Arrombar o quê? Foi tanto na ida quanto na volta. Ela buscou a tampa. Que tampa do cu dela? Não, beleza, vambora. Peguei a bigorna da perna dela. Tá, soltou ela assim, tipo... Ela soltou o cabelo assim no carro. E falou, tipo... Falou em elfo. Alguma coisa, se vocês não acreditam. E o Shame. Shame on you. 19. Eu caguei, tô ainda putado. Eu limpei a sangue da testa da menina. Aí eu fiquei olhando pro calor dele. Vocês ouvirem falando, ela falando, se você desonrar minha raça novamente, eu venho aqui matar todos da sua espécie. Eu que sou bom. O quê? Falou pra mim ou pro... Ah, pro elfo? Pro outro elfo. Saudade! Indo embora, antes de, tá de ir embora mesmo, eu pego assim, tipo, chego mais perto da Eloy pra tentar, né, tipo... Pedir desculpa. É, pedir desculpa. Fudeu. Olha, no que ele se meteu. O que que foi? 14. Levei um tapa na cara. Porra. Não. Então, 3 de dano. Não. 3 turnos sem... Não, não é isso. Não reage. É, vocês viram uma daga, tipo, enfiando direto nas costas da Eloy. Que? Iniciativa. Foi ele? Perception. Perception. Perception. Nossa, viado. Ainda bem que eu tô aqui. 13 mais 5, 18. Todo. 16. 6, o anão tá tipo perdido. 20? Não, 10 total. Ah, okay. Qual que o seu número? Meu todo deu 18. O meu deu 16. Quando vocês olharam pra trás, vocês viram tipo o Orc fazendo tipo uma magia negra com uma adaga. O Tuque? Ah, caralho, iniciativa. Iniciativa. Eu não queria matar ele. Eu quero matar ele agora. Agora depois dessa eu vou. Não, eu vou matar ele também se ele der merda. Vou matar ele se invadir. 16. 15. 7. 6. Eu tô, tipo, em choque. Mano, porque é um tuque. Ele arranca assim, tipo. Você não tinha percebido, mas, tipo, ele tirou assim um colar e rasgou. E quando vocês viraram, é, tipo, um escama negra. Ah. Filho da. 17. Caramba. 15. Eu tô ali. 15. Mas é iniciativa. Então. Tô feliz. Tô feliz iniciativa, mas isso daí foi a equipação dele. É. Então, mas já foi na Eloy. Ah, então vamos. Tá, eu tirei 6. Tirei 7. Ela tá como agora? Tá com a daga nas costas ou ela tá ali? É, não, tá com a daga nas costas, mas tipo. É uma daga mágica? É. Tirei 17. Faca. Posso começar a minha ação? A gente tá num bar, né, mano? É. Briga de bar. Meu lugar, pra bagulho. Meu lugar, pra bagulho. Ah, a arma tô carregando toda hora. Tô com minha marreta porque é o negócio. Eu não gosto. Eu ando com ele, é uma cajada. 8, não. Não. Eu tirei 6, quem que é o próximo? É você. Eu. Eu 16. Então é ele. Vamos flamejantes nele. Caralho. Ele tem resistência. Não. Gelo. Tem resistência a fogo, lógico. Sim. Ele é dragão, é draconato também. É, o dragão é um draconato negro, sim. Todos eles têm resistência a fogo. É. Gelo. Taca gelo. Então um raio de gelo nele. Não saiu. Nossa! Ele fez um ar-condicionado, não, ele fez um ar-condicionado. Peraí. Backfire, né? Peraí. Só deixa eu ler um negócio aqui, rapidinho. Caralho, me ajuda aí. Consultando as regras. Consultando só um negocinho aqui. Só um minuto. Só porque eu ia começar dando. Só um minuto. Estamos com o nosso técnico, por favor. Aguardem. Caralho, o cara desviou de 3 ataques. Só um minuto. Tá. Caso você não tenha notado, isso é uma negra druida. Que não usa magia. É, usa magia, lógico. Eu vou. Bom, aqui não fala, mas eu posso. É que é um truque. Eu tava vendo se tem alguma coisa pra ser truque. Mas eu posso gastar um ponto de feitiçaria pra rerolar o dado o número de vezes no meu modificador de magia. Ah, é verdade. E usar o que sair. Então eu usei um. Meu modificador é 3. Você pode rolar 3 vezes. 7. 1. Caralho. Vai, caralho. Quer outro dado? Quer sopra, outro dado? Sopra o dado. Ele gosta de soprar no dado dele. Meu dadinho. Bebezinho. 6. Puta que pariu. Não deu nada, nossa. Fuck. Mas é um bosta. Quem é o próximo? Quem tirou, mano? Sou eu. Eu tenho que botar folha branca. Eu tirei 15. É. Manda uma porrada nesse filho. Eu vou bater com o meu bastão. Então vai. Rola a resistência. Primeiro eu vou draconata de fogo. Ô, draconata negro. Ele é chama ele. Ah, mas ele não é poison. 7. Mas é? Eu posso dar uma ameaça um bônus? Do mesmo jeito, não vai bater. Posso ameaçar tipo, ele não é tão imune quanto um vermelho. Posso dar ameaça um bônus? A gente pode matar essas pessoas? Tipo? Eu vou dar também a... Draconata negro? Soca a bota, filho. Eu vou dar uma rajada de golpes. Então vai. Ah, tá. Errei aqui. Uma primeira errou. Caralho, velho. Esse padinho tá safado. Esses dados tão foda. cara, eu errei os três golpes, velho. Tá, quem que é o próximo? Sou eu. Essa briga tá ninja, né, velho? De tudo. Sim, cara, é um monstro, cuzão. Tá desviando com a daga nas costas dela ainda. Vou tentar perfurar ele com a minha lança, então. Ele... Foda-se. Ninguém tá rolando o pênis, pelo jeito. Nossa, o cara é um monstro. O cavou no 8. Caralho, tio. Cavou no 8? Abaixo de 10. A gente tá testando abaixo de 10. Caralho, velho, ninguém tá. Não, nem coisa. Eu vou tentar. Nem o cara, tá todo mundo. Mano, eu vou sim, então. Não, pera aí, agora tem. 17! Aleluia! Eu vou pular em cima dele. Tipo, pular mesmo. Segurar por ele pelos ombros, assim. Tá ligado? Aí seria grapple também. É, um grapple. É, eu vou tentar. Teste de força. Ele testa força, eu vou testar o destreza do. Caralho! Ah, nem fudendo, mano. Caiu 20! Nem fudendo. Pera aí. Iniciativa de novo. Ela fez Matrix, assim. Olha, né? Que destreza baixa. E tu tem força alta? Puta, caralho, que pariu. Ficou no meio. Dois. Puta, mano, eu não posso lançar nada. Ah, não, eu posso lançar isso. 15, com 3 de força, 18. Não deu. Não dá. Ele tirou 20. Ele tirou 20. Nem com acrobatic? Acrobatic dá mais 2, tirou, velho. Ele tirou 20. Sim, mas dá 20, mas ele tem destreza ainda. Caralho. Ele tirou 20. Não, ele tirou 20 no dado, mais o... Mas que ele tem 4 de destreza. Mano. O cara... 3. Iniciativa de novo. É, iniciativa de novo. E agora vai ter iniciativa 8. Do elfo. 10. Aqui, ó. 8. 7, 8, você tirou 7. Caralho, 10. Que... Eu tirei 20. 19. Iniciativa. Peraí, quanto você tirou? 20, 19. 17. 17. Só eu que tirei um belo. Eu tirei. O elfo tirou 10, você tirou 8. O cara. Falta o cara. E talvez a mulher, se ela conseguir. 3. 3. Daí vou ver se ela vai levantar primeiro. Ela levantou, 20. Ela fez um... Salve de ninja. Mano, ela só... Precisa nem de apoio, tá ligado? Ela fez um Matrix, assim. Tá, vai. André, você primeiro. O que você vai fazer, André? Bom, como eu passei voada, eu tô em cima da mesa, né? Porque eu passei voada... Você caiu assim, pá, quebrou. Não, eu raspei assim a mão na mesa, tá ligado? Deja display. Você tava virando, né? Vou usar a onda trovejante. 6. Caralho. Vai usar o bagulho? Pra retentar o outro vegete não é em área? O outro vegete não é em área? Tá, vou usar mais um. Ponto de feitiçaria. Ponto de feitiçaria, tá? Peraí. Puta, só tem um, hein? Deixa eu ver. Tá de boa, guarda esse último. Guarda esse último. 18. 18. Boa, moleque. 18 mais 3. Tá, deu. Eu jogo 2 D8s. Quer um aqui? E ele tem que fazer um teste de constituição. Atacação, que não é? 6 mais 8, 14. 14. 14, ele tem que fazer um teste de constituição pra ver se ele. Se ele passar, ele leva metade. Se ele não passar, ele leva o dano inteiro e ainda é jogado 3 metros. O teste é só. É seu nível, é 8, mas o seu nível é 3. Ele ainda tem 15 de arma. Pensando que ele tá, e 30 você de tá vida. Em cima dele, eu vou ter dois. É o carinha. Não, eu passei voado. Peraí, é o teste de? Constituição. Zerou 6. Não, né? Se tivesse 5 de bônus, nem, né? Não, ele não passou. Tá, ele não passou, então. Então ele foi jogado. Sim. Então ele levou 14 e foi jogado 3 metros. Sim, eu não tô entendendo porque ele tem escama. Hã? Não tem dano porque tem escama. É, a escama. Mas ele foi jogado 3 metros, só pra saber. Tá, tipo... Ele tá no chão, certo? Ele tá no chão, certo? Foi jogado em cima da elfa, abriu a porta. É, agora sou eu. Ele abriu a porta, gente. Ele tá... Ele tá onde, esse escama negra? Tá, deixa eu fazer um... É... Aqui tá a mesinha que vocês estavam, aqui é a coisa do bar. É, tu pulou pra cá, lá. Uhum. Você tá agora atrás dele e ele pulou, tipo... Vocês estão aqui antes, né? Vamos mandar um blast. Aí, depois o Ander jogou, ele jogou pra cá. Então, tá 3 metros daqui, você tá para o meu longe. Bosta, vou ter que jogar um blast. Entendeu? Onde a gente tá? Vocês estão aqui, ó. Essas bolinhas aqui. O elfo malvado tá aqui. Malvado? Ó, os pretinhos são malvados, vocês são bonzinhos, porque eu sou racista. Então eu quero ser preto. Todo mundo aqui. Eu vou tentar daqui, mais ou menos. Quero ser preto, então. Tá, então eu tô aqui, mais ou menos. Nesse quadrado. Você tá aqui, ó. Você pulou além da mesa. Ah, tá. Então eu tô perto dele. Uhum. Então se eu quiser, tipo, por exemplo, pular em cima dele de novo, eu preciso rodar destreza ou não? Porque ele tá no chão. Não, ele tá meio estunado no chão. Meio ajoelhado, sabe? Então eu vou pular em cima dele de novo. Tá, mas é... Força? Não, é destreza mesmo. Quer um salto, é você, né? Agora? É. Quem vai bater? Vou pular em cima dele, que você não taca a espada na cabeça. É, mano. Na verdade não, porque eu quero levar ele pra corte. É pra nocautear, não matar. O elfo pode matar, né? Ah, não, não pode. Pode. A própria 16. Falou que pode. Hã? 16 mais 1, 17. 13. Não deu. Não, não deu pra ele, não. Tá, então eu pulei em cima dele, tipo, eu literalmente atravessei as minhas garras nas garras dele, que é assim, tá ligado? Eu prendendo ele no chão com as minhas garras. Tá! E ainda falei em draconiano, Yolkassin! Que significa em draconiano. Teu cu? Não. Teu cu é meu. Não. Significa em Yolkassin é impuro. Humilhação. O quê? Eu não entendo. Aí chega, eu chego e ele fica. Ele falou alguma coisa para Você tá posicionado assim, tipo, com as pernas, tipo, perto da bilola, alguma coisa assim? É. Eu tô literalmente, tipo, com as minhas patas dianteiras furando a palma dele e com as minhas patas traseiras furando o joelho dele. Coloca a bigorna em cima. Literalmente, é o joelho, pra ele não andar de jeito nenhum. Tá, vai. Então eu vou me aproximar dele com a marreta pra quebrar a perna dele. Boa, mulher. Deixa eu ver a regra. Foi o André. É 19, era você, mano? Eu não sei se tem que rolar. 17. Beleza. Vou me aproximar, tá. Vou chegar perto. Tem uma nega fingindo meu brother ainda, velho. Outro. Eu queria quebrar a perna dele com a marreta. Esse arquivo ajudou a não morrer. 19. Nossa. Mano, tu quase arrancou crítico, a perna, né? Do é crítico. É crítico. 19 é crítico. Quebrou as duas numa palada tá só, velho. Tá com uma D8. Ai. Marcos, calcula o dano aí, um D6 das suas garras. Mas a minha sorte é esse cara, no caso. Esse cara, o elfo não. Mais 5, mas eu posso tentar o olho do dragão, tá ligado? Se tirar. 3, 6. Tirei um. Bom, agora eu vou tacar. Se der par, dá o efeito do olho do dragão, se der ímpar, não. Mas duplica o dano. Eu pelo menos já não, dá mais. Par, quando dá crítico. Vai adicionar mais um D4 de dano. 4. Dá 10, nossa. Deu 20 de dano. Oh. Caralho! Nossa, mano, esse anão é muito foda! Ele pegou um porradão! Ele não quebrou, ele esmagou as pernas do maluco. Porque o Tuque era brother nosso, cara. Mano, na hora que tu bateu assim, tipo, você conseguiu ver o osso dele, tipo, saindo, e aí ele não quebrou, a perna do cara foi esmagada. Não, então, tu falou, tipo assim, na hora que quebrou, parte do, tipo, do osso tava parecendo pó, e a outra, tipo, saiu pra trás, assim, tipo, saiu e apareceu. É e aí saindo aproveitou e quebrou outra perna também. Já que eu já tô nisso, né? Boy. E a outra também tá fudida, né? Ah, não, tem que abrir as pernas, o cara tá com 4 de vida, porque tá sangrando, hemorragia do caralho. Ele tá com 4 de vida? Tá. Ele tem como reagir? Não, né? Eu acho que não. Ele tá preso, ele tá não, preso. Não, tipo, reagir que sim, que eu falo, castar alguma spell, alguma coisa assim. Fazer tá gritando de dor, velho. Ele então tá ótimo. É, dá sim direto pra tenda dos vermelhos. Bora. Eu ia mandar e o elfo? Tem o elfo ainda. Não, é, o elfo vocês se viram tudo. É, né, fazer o quê? Vocês, não só. Ai, que não. Lá vem uma porrada. O elfo ali. Ah, mas ele é de fogo, tô suave. Eu também. Ah. Mano, ele nem vai tocar fogo em você. Quem fez isso? Ah, é Eloy. Ele vai tentar livrar o Calango. Vai se livrar de mim, beleza. Calango negro. É. Filho da puta. Tirou 20, nossa. Foi super fucking bem, se você disse. Tá com a perna quebrada. Eu quero estar. Ele vai se arrastando, né? Pelo amor. Daí um deu 8. 7. Nossa. Mano, ele tipo, deu uma empurrada em você, tipo. Isso quem? O elfo? É. A elfa, na moral. A elfa do mal. Ah, que eu. O lockpickzinho. O lockpickzinho. Ah, o lockpick. Isso também entrou na batalha. Sim, ela entrou. Ah, tá. Aí ela te deu uma porrada assim, tipo. Agora é. Massara é só matar. Eu esqueci as armas que ela tem. Lute. Elfo tem adaga. A daga, toda a Fire Ranger e Ladino. Ah, ela tava de Ladino. Racismo. É, ela tava de Ladino. Tá bom, o Elfo tem uma bomba nuclear. Ela pegou, tipo, uma daquelas facas, aquelas espadas parecidas do árabe, sabe? Nossa, tipo, sim, aí ela, tipo, girou ela, tipo, enfiou em você e te empurrou pra trás, assim. Aí fica tudo... Aí a força dela... Posso rolar a destreza? Pra tentar escapar? Ah, não, eu tô preso, né? É teste de força. É, não, primeiro que... Ela tirou 20, mano. É. O teste de força, pra, tipo, você desistir um pouco mais e, tipo, você vai estragar sua armadura. Mas, na moral, ela tirou 20. Sim. Nossa, tu tá com 20. Não, é crítico. É, então, se tu errar, é o dobro. Se tu errar, o dobro. O que? Ela tirou... Ela se tirou... tu errar, é mais um D4. Ah. Ela tirou 7. Se tu errar... Vai dar 7 de dano. Não, é, vai dar 7 de dano, já deu. Mas se você... Se eu tanco essa porra, maluco. Então tá, desvia. Se você errar, é mais um D4. Que aí ela é como se ela pegasse, aí você tentasse sair e ela enfiasse mais, entendeu? Foi 20 no... 29. E aí o D4? 20 duplica o dano no duplica? 2. 2. 9. Não, pra ela não. Ah, tá bom. 9 na armadura ou no... Não, ficou um pouco na armadura, deu certo? 7, é, não, 7 você divide, eu acho que vai ficar 4 pra armadura, 4 pra armadura, 3 pra você, mais 2. Então vai ficar 5 pra vocês, 3 pra armadura. Tá bom. 23 de vida. 10. E eu tenho 20 de armor class. Ficou quanto? Ficou 9 no total de dano. Tá, então ficou 4. Então aqui eu tenho 16 de armor. Tá bom. Eu ainda tô em cima dele, daqui ele não sai. É, então. Ou eu saio morto, ou ele sai morto. Daqui eu não saio. Melhor é a segunda opção. Os dois saem. Bateram. É, eu tenho vocês ainda. Ah, não, agora é vocês. Vai lá, agora é o 10. Pega esse dado aqui que ele tá bom. Ah! Vai com esse dado aqui que ele tá bom. Me ajuda aí, Santa Lovacar. Vou tentar lançar uma tá aqui numa sorte fantástica nessa zona de dano. Caralho, não vi nada. Puta que pariu, velho. 5. Tá rezando. É, não deu. Amém. Mas amém só tem que rolar. Acho que sou eu, né? Bora. Tem um outro elfo ainda. Hã? Tem um outro elfo ainda. É depois do monstro. Tem dois elfos ainda. Não, ele tirou 2. 2? Você não tá ajudando. Eu nem vou tentar fazer o segundo ataque porque não tá dando certo. Ah, Eloy não pode fazer nada? Eloy? Ah, vai tomar no cu, velho. Comigo não tá indo. É, então, ele tirou 12, o outro elfo. Ele vai tentar atacar ou não? Ah, não, tem que ver qual ele vai atacar. Um D10. Não, 6. 6. É um D6, 1, 2, 3, 4, 5. 6 com o Eloy. Tem o Eloy. É, ele deu uma porrada no cara. Sou eu. Não, vai matar. Ah, não. Não. Sou eu. Aí que ele gosta. Depressão. Tá, que ele deu uma... É, ele tipo, ele tirou quanto? Ele tirou 12? Não sei. Ah, tá, ele tipo, vai usar, tipo, azar contra você. Então, um D6. Um D6zinho. É o que ele tá usando? Um D6. O que ele tá usando pra atacar? D6 de dano. Caralho. Mano, ele foi arranhar você, assim, tipo, só passou pelo seu braço, você... Ai. Aí eu... Daquela assim, ó. Eu tava rezando, ele me cortou... Ui. E empurra ele assim. Licença. Licença. Não, tem a Eloy agora. A Eloy tá machucada, coitada. Não, mas ela tomou só Mas ela tá com Eu com 20, a Eloy tá com taça nas costas. Agora ela tá com rage. Ela tá em rage agora. Ela já tava, né? Agora ela vai soltar fogo de verdade. Agora ela vai soltar fogo. Nice. Ela vai conseguir mais fogo que o cara. Esses elfos são resistentes a fogo? Tem. Toda cidade. Não solta Dragon Ball que a gente tá ali perto. Cidade inteira é resistente a fogo? Que merda. É, né? É a cidade do caralho, ela cemitério é tipo 15. Nossa, mano, ela vai te ajudar. Ela vai, tipo, pegar o... Ela vai pegar... Ela é maga, né? Ela tem o cajado. Ela vai, tipo, agora bater com o cajado assim. E um dos elfos. Bate na menina, bate na menina. Mas é só pra desviar. Eu não devia ter jogado. Né? Tipo, tirar a daga aí. E aí ela vai lançar o spell de afogamento. Mas o quê? Afogamento. Já que eu tô fazendo isso, deixa eu só acertar. Você lembra que ela controlou a bola? Sim. Ô, boi! Eu tenho que ir primeiro. 15 já deu. Eu tenho que ir primeiro, porque é a benção que eu tenho. Deu 8. Um só? 5. O cara morreu. Caralho! Ficou meio negro, não. Taca na menina. Prende a elfa. Taca na elfa. Taca esse 5 na elfa. É que ela tá com raiva do cara, né? É. Não, taca na elfa, na menina. Ou no ladrãozinho. Ó, o D&D 5, na quinta edição do D&D, você não me engano. Ah, não, na moral, antes de matar, você tirou 20 dele, né? Tem que falar que... Ele tinha 30. E ele tinha tomado uma porrada. Não, tá de boa, ele ficou com 9. Com 9, pô. É. Ele tá com 9 agora. É por causa que, tipo, eu dividi entre armadura e... Ah, tá. E coisa do seu dó. Então, mas assim, ele tá com 5 de armadura. O afogamento, como é físico já, né? Uhum, vai ficar com 4 de vida. Ele tá com 9 de vida. Não, não, com o afogamento no... É, com o afogamento agora... Não, com o afogamento ele ficou com 9. É porque eu tirei assim, ele tinha 24 de vida. Então, tipo, como ele deu 10... E aí mas duplicou... ele deu crítico, né? Não, então, aí duplicou. Certo. Então ele tirou da armadura, que tinha 15. Ah, tá, tá, tá. Ficou uma parte... Ele arrancou a armor e depois... É, tipo, como se ele fez, usasse o martelo e fez... Entendi. Entendi. Beleza. Entendi. É. E a escama fala também. Iniciativa, é, agora, assim, né? Fala a iniciativa. É, ah, tem dois elfos vivos, hein? Ah, me ajuda aí. 14. Ah, toma no cu, 7, velho. Caralho. Tirei 1. Caralho, borracha. Ô, oh, esses dados não estão... 7. Tô com problema com a minha. Fala de novo, que eu já tinha no 7. 8. É, vai primeiro do 7. Eu sou o último, mas, não tirei 1. Tirei quanto? 9. 9, 8. 14, 14. Mano. Muita raiva desse dado. 3. Caralho, todo menos de 10 anos. Desde que são dos inimigos. Uhum. As inimigas? E 3 de novo. Ah, fala 11. 8. Eu já tirei. 11. 11. Ah, mano, me ajuda aí. Cara. É 13. 7, deixa eu ver, já foi. Ah, 2. 2. Pronto. Encaixou a 7. 3, 2, 1. Então vai. Tá, então vai. Eu vou tentar jogar Blessing todo mundo de novo. É o 11 primeiro. Amém. Quem tirou 11? Eu tirei 14. Foi você que rolou. Foi eu que tirei 11. É. Ah, ele tirou 14. Ele tirou 14, Júlio. Tirou? 14? É. Uhum. Ah, caralho. Cara. Não foi 20, vou jogar de novo. Que jogo de novo? Mais 3 inimigos, então são 9. Tô parado há 2 turnos, caralho, me ajuda aí, velho. Rogerinho. Ah, 8. Mais 3. 11. Cara, você precisa fazer alguma coisa. Então, como é o Blessing, eu posso abençoar 3 pessoas, mais o que eu tenho de espaços e magia de nível 1 e 2. Ou seja, eu tenho 4 espaços de magia. O que eu posso fazer? Eu posso abençoar, por exemplo, eu tenho que abençoar 3, mais 4. O que, ou eu posso fazer, pegar esses 4 e abençoar só um. E aí ele fica super buffed. E ele fica super bufado. Então, tipo assim, o que eu vou fazer? Mano, eu vou abençoar os todos e eu vou dar mais 3 buffs no... Eu vou dar mais um buff pra você e mais um buff pro Calango. O Calango vai ficar com 3 D4 e aí você vai ficar com 2 D4 e o resto vai ficar com 1 D4. E quando é que a gente usa o D4? Quando, quando você for rolar. Ah, tá. Quando eu quiser. Por favor. De dano, de teste, de tudo. Ah, tá. Você tem mais 3 e ele tem mais 2. Eu só falo assim, Lovatar, ajude a espalhar a dor e o sofrimento por esse lugar. E as forças do mal! De repente o Calango só fica mais putaço. Os músculos explodem assim. Daquela inspirada. Tá assim, rasgando. Vou comer coco. O olho abre, né? Olha aquela assim. A não, não, só diminui a pupila, tá ligado? É. Berserk. Eu olho pra cima, a moça da taverna se deu a luz. A mulher. Não, a mulher apertou um botão e desceu o globo de luz. Apertou outro e desceu a luz vermelha também. Tá, agora 11, quem rolou 11 foi... cara. Tirou 18. 18? Em quem? Rola aí. 18. Vem em mim, vem. É D6, não é? Foi o elfo. Qual é a ordem? Bom, mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo rolê, mesmo rolê. Caralho, borracha. Franco. Eu? Só tá se fudendo, vai enfiar o bastão de TT na sua mão. Mano, eu sou fogo, então. Cara, tem que ter destreza pra deixar de você. É, qual teste eu tenho que fazer? Você vai ter que tirar mais que 18, mais... É mago, é inteligência, né? É. Então, 18 mais... Ele é mago e escalou. Peraí, uma não parede. É Arcane Trickster. É uma especialização de rogue, não é? De tiro? É. 18 mais. O chifre é uma outra. Ah, você tem tiro 18 mais 7. 25. Mais que 25, tipo, com a sua. Mais a sua destreza. Que é muita, né? Ah, você tem bastante destreza. Mais 2 mas. Caralho. Não, você tem 18 de destreza, maluco. Tá de boa. Mais 4. Você tem. Não, não, é destreza base. É destreza base. Então, você tem mais 4, mais 2 de 4. Posso tirar um em tudo? Em tudo, né? 11. 11. Mais o meu de. Mais o seu. Bateu. Hã? Bateu, mas você ainda vai levar dano. Não. Ah, beleza. Se tu quiser lançar o D4 agora... Só fica bonito. Não, não, eu vou guardar esse dado. Não, não, é pro resto do combate. Não, então. Eu vou guardar esses dados aqui por enquanto. Beleza. Quanto eu tomo de dano? Só um D6. Você desviou. 4. 4. 4 na arma. Eu não tenho armor. Ah, então foi na cara mesmo. É, eu fico com 20 de HP. Marca aí, 20 de HP. No temporário. This is fine, ele pegando fogo. Beleza, próximo. Próximo. Quem é o próximo? 9. Você pode usar uma vez. Ó, 14. Não, é pelo combate quem inteiro. Quem tirou 9, foi eu? Eu. Foi o André. Tirei 7. Eu tirei 3 e 2. Não, é 9 e 8. Ó, o cara do 8. Mano, vamos lá. Eu vou usar esse daqui. Bom. Se não passa. Ah. Quanto? 5. Caralho, velho. Porra, joga. Caralho. Agora você empurrar alguém. Vai. Eu chegar assim, seu maldito. Não. Bicho. Para. Não. Não. Vai chegar perto do elfo. E vai dar umas porradas. Dá uma cafetada. Ele vai morrer. Dá uma. No abdômen, tá ligado? A maioria tá no abdômen. Nossa, vai cuspir os dentes. Faz esse ponto 8. Com força 3, mais 3. 11. 2. 13. Tá. Certo. Falou dano. No abdômen dele. Caralho, só mais um modificador de força. Mais 5. 5? É. E. Ai. Se der par, deu certo. Deu quanto? 2. Pra fazer o olho do dragão. Não, eu sei. Mais 1. 6? 6 de dano. 6? É, 1.006. 1.006 no abdômen. 1.006. Ele tá cuspindo sangue. Dá um bus. Deixa eu tentar outro dado aqui. Uma retada de leve no abdômen. Cadê? Deixa eu tentar esse dado aqui. Que tá, ele ainda tem 15. Mano, vou isso aqui, ó. Pera, marrei, moço, calma. Tá, o anão chegou assim, putão, segurando 16. A marreta, ele foi levantar aquele mini Warhammer dele, tipo, deu uma porrada assim no elfo e tipo, bateu bem aqui na lateral, não foi nem aqui, foi aqui. Quebrou na costela, quebrou na costela. Aí ele caiu assim no chão, meio toco, tipo, vocês viram um pouco do sangue saindo assim. Eu vou bater no elfo, eu vou ler aqui, eu vou bater no elfo. No elfo. E já tá no chão, cuspindo o sangue. Golpe. 16 isso aqui. Tá. E agora o dano? É um D8. Ele não vai conseguir desviar mesmo? A gente tá matando um dragão de escama preta. D8? É. A gente tá matando dragão de escama preta e elfo de fogo. As minorias da Terra mesmo. Eu vou dar uma jogadinha aqui por enquanto. Fica à vontade. Tirou uma jogada D4 na caiu um aqui na metade de dano. Porra. Mais um. Pera aí. 2 de dano. Não, pera aí. 2. Tem mais 3 já do bastão. Mais 4, ou seja, mais 7, dá 9 de dano. Então, um D8, 1 mais 7, mais 1 de novo. Não é só modificador da arma. Não, é porque ele é longe. Deu 9 de dano, os caras já estão com 2 de vida. Caralho, a mina e eu vou dar, eu vou usar uma ação bônus pra dar outra carregada de golpes, mas dessa vez na menina elfa. Tá, vai. Então vai. Tem tudo o desse. São 2 golpes, né, que fica. Então, rola 2 vezes? Vai, só joga. Só joga. Ajuda o comparsa. Deu. 15. Nossa, agora o monge tá... Esse monge tá putaço. Vai, monge. Vou pegar 2 D4, né? Aqui vai ser... Eita, tipo, são 2 golpes. Abençoa, Senhor, o meu dado. São 2 golpes. Vai. Abençoa, Senhor, com rolagem também. E o outro? Os dois... Esses dois golpes vão ter mais 4. Tá bom. Tá bom. Deu quanto? Deu... O primeiro 8, deu 3. 5 e o segundo deu... Deu 13, deu 9. É, deu 13 ao total. 9? Não, 14. 14 todos. Caralho. 14 mais 4, velho. É. Então é 8. Então é 13. Ah, não, então é 13. Ah, tá certo. Tá, eu tenho 11 de vida também. 11? Bah. Às vezes deixaram... Piu, piu. Ela com 11 e ele com 2. É, e ele tá com 2. Quem é agora? Aquele É, eles não. 8. Eu sou 1. Eu era 8. Eu já era 7. Já foi um monte, já foi um monte. Foi ela, 8? Oi? Não é ela, 8? É, ela, oi. Agora 5. 5 é ela. É cachorro. Não, 8 é... Caralho. 12. É, não, a gente que é o merda, gente. A gente faz bosta. Puto tá eu, parça. Um dragão, um escamaneiro. O elfo tá com 2, a menina ainda tá com 11. O escamanegro tá fudido. Né, é, o escamanegro tá com 9. A gente acabou de chegar junto dessa porrada de um monte de gente. Você tá criando uma confusão. É, ele não pode fazer por causa de nada, né? Ele vai arrastar assim, tipo, ah, dá um soco, sabe? It's just a flash wound. Nossa, esse tapa vai ser doído, hein? Nossa, o tapa do seu pai vai ser doído depois dessa. Vai. Vai. Vai ser igual. Só por favor, fala assim, foi de legítima defesa. Não, não, pode deixar, pode deixar. Fala nada. Pode deixar. Chavinha. Ah, eu vou gostar, mas... Okay. Gente, eu contei. Eu não. Contei o dano de afogamento. Se... Ah, contou, contou. Eu não queria, tô. É que você dividiu o dano da armor, lembra? Que você dividiu a porrada do, do Goro com a arma. Ah, foi, mas foi no bicho. Eu esqueci disso. Foi numa escama negra. Opa, eu já rodei, acho que tô rodando dano agora. Ainda bem, por favor, porque aquela ali rolou. Eu rodei 20, 20, assim. Do naturalmente. Nada. É. Mas deu 6, caralho, a menina tá fodida. Quando você não precisa, os dados sempre rolam bem. É que você tá zoando, tá ligado? É. Ai, alfa. Eu nem contei que a coisa fez, né? Quem morreu? A Eloy não morreu, não. A Eloy, tipo, pegou a adaga que ela carrega com ela e, tipo, enfiou, assim, bem de fundo. Na clavícula. Nossa! De quem? Nossa, a Eloy tá putaça, velho. Da elfa. Então morreu. Não, não morreu. Não, ela tá prestes a morrer. Ela tirou 6 fucking dano. Eles vão tentar reagir assim, porque... Acredito que não, né? Nossa, ela só deve ver pra caralho. Hein, Juni, eles vão tentar reagir? Porque não, acredito... eles vão, mas o que acontece é porque eles tiraram os menores números. Uhum. Sim, não, é porque eu sou o último. Eu não, sou então, o último a jogar. Mas você não vai fazer nada, você vai ficar em cima do Foi o Caio. Foi o Scam. Aí ele tirou um número baixo, não consigo fazer nada. Ah, tá. Aí o número 5 era Eloy. Ela acabou de atacar. Agora é o 3 e o 2, são os elfos. Vocês olham pra mim, não sou eu que sou o último. 18. Acho que foi o cara, hein? 18. Tá, o cara chegou e, tipo, usou de novo fogo. Vamos ver quem. Mesmo esquema. Eu já perdi meu sobrancelho. Quer trocar? Não. Continua, porque quando troca sempre volta pra mim. Sempre vai voltar pra mim. Não, faz sem mim, eu tenho resistência, eu tanto. O dragão também sim, tem. Sim, mas ainda. Não vai dar dano pro turno. Ele não pegou dano pro turno que ele desviou. Não, eu tanto, filha. Eu tenho alta resistência a fogo. Então tá, Eu só perdi um pouquinho meu sobrancelho. 1, 2, 3. Ah, é 1, 2, 3, 4, porque ele também tem resistência a fogo, mas ele não tanca. 3. Tanco? Não, ele. Ah, não, ele. Chifre, não. Vou dar 10. Sou patrão. Não, você tem resistência, você não tem imunidade. Ele tem resistência, ah, tá. Mas, tipo, se tacar fogo nele, ele vai queimar, mas ele fica tipo, Ele não vai morrer, aí né? Ele passa hipoglossa. Ele toma menos dano, é verdade. Ele passa hipoglossa nos próximos turnos. Ele não... Não sei. Não. Vai pegar fogo na barba. Ah, não. Vai queimar a barba, não? Ah, eu jogo no. Peraí. Vai tacar fogo no anão? Uhum. Eu vou rolar destreza e vou entrar na frente. Mas você tá cravando. Você tá prendendo o cara. O maluco não vai levantar, filho. Cara, ele perdeu as duas pernas praticamente. Ele não vai levantar, nem fudendo. Sentiu a cara assim na frente dele. Se arrastar, a gente segue. Ah, tem que arrastar 15. 3. Ah, tem 3 e 4, né? É. Acho que não vai dar, não. Não. Se você tirar 4 no X. Não, eu tenho. Se tirar 4 no X4. Eu tenho destreza ainda. É, meu modificador de destreza. Eu tenho 12. Faz tudo, mano. Só manda que dá tudo. 15. Manda tudo. Não, mas você pega o mais, não pega? Não, mas é o dano. É a resistência. É o status puro, não é? Não, o modificador. É o modificador só? É o modificador. É o modificador. Não, só. Agora que você tá tomando só é o modificador. Ah, tá. Então beleza. Se tipo a ação viesse, tipo, como o dele, que é de reflexo de sair do caminho, é o natural. Ah, tá. Como o seu é pra, tipo, salvar alguém, não é? Salva a barba. É mais 2, então. Salva a barba. Caralho, 3, 2, 5, 2, 1, 5, 7. Mais 3, 10. Mais 3, 10. Mais 1, 11. Não consigo. Porra, você pode tentar, aí vai contar com o seu número público. Você tem mais você um D4. Não, mas eu tenho isso daqui até o resto do combate. Isso é o Blessing? Não é o Blessing, é pro resto do combate. É o resto do combate, filho. Mas você escolhe, tipo, ah, quero usar um D4 só. Aí eu quero usar 18, mais o D4 do Blessing. É, cara, 3, você não gasta 21... o Blast. Você não gasta. Dá 34. Aí tinha a luva atrás. Não é tipo inspiração do Barbie que você gasta? Tirou pouca coisa, não foi feito. Não, o Blast é que eu sabia que você tirou quanto agora? Eu tirei 18 no dado. É, tudo dá 34. Ele levantou a bigorna. Bigorna e uns crescimos. Pum! Não, mano, tu tipo empurrou assim. Tipo, na hora que o cara foi mirar em você e foi jogar tipo rajada de fogo assim na mão. É, tu rolou e empurrou uma mesa e ficou, tipo, escondido, assim. E aí, tipo, um pouco da chama só, tipo, deu uma criptada em você, sabe? Quando a madeira ficou falando. Aí você só, tipo, ficou, sabe? Tipo, ai. Meus pelos. Fuck! Mas só ficou, tipo, criptando em você. Nada de Deus. Agora é o... Não, não foi nada. Agora é o menino. Conseguiu fugir. Ah, fuck. Eu tenho tanco 10. Ah, eu achei que fosse assim. Ah, 20. Nossa. Só isso? Tá, ela vai tentar, deixa eu ver. A mina que tá com uma adaga na cabeça. Caralho, a mina tá com uma adaga na cabeça e vai tentar atacar? Nossa. Ela puxa a adaga e acerta. E ação, né? Beleza. Na moral, ela vai atacar direto a Eloy porque ela tá mais próxima. Beleza. Obrigado. É, 10. Nossa. Ela vai usar destreza pra tentar atacar a machadinha que ela tem guardada. Já matou ou não? Tá, agora dando da machadinha. Machadinha deu 8. Quer ser uma da bota com a menina? Acho que é. Machadinha. Eu acho que ela acho que é D4. Ela vai tacar. É D6. É arremesso é D6? Uma machadinha? Sim, ela tá, mas ela tá, ela tá perto. Ah, tá. A machadinha mas que é um... que ele tacar é D6. Deixa eu ver, peraí. Quer saber? É real? Teste de força também. Quer saber na real? Ah, tá de Eloy. 5. Ai, Eloy, coitada. Eloy tá com quanto de vida? 15. 15? Isso porque eu já tirei, porque a vida dela original é 20. É 24, já tirou 4 de dano da coisinha. Da daga, né? Tá, beleza. Blá, blá, blá, blá. Agora sou eu. É, você. Bom. Mano, tá todo mundo aqui. Não, eu vou. Bom, eu já tô em pé. Eu saí de cima do escama negra, dei uma leve cuspida e pff, seu bosta. Spit on you. E vou puxar a minha lança e vou rodar a minha lança nessa guria. É, machadinho então, D6. Dá aqui os meus dadinhos D4. Cara, dá um clive. Ele tá dando D4. Cara, dá um clive depois pra pegar o moleque. Tá, dando D4? Ao todo deu 9. 10. Não, 13. 14. 16. 15, 16. 15, 16. Com 1, 17. E 13. Tá, não consigo fugir, não. Tá, beleza. Tu meteu o tridente assim, bem no pescoço dela. As duas são 3, né? Tridente 3. Não, então, tridente mesmo. Sim, sim, tridente classicão. Beleza. Mano, tu enfiou o tridente, tipo, a coisa do meio veio certinho aqui assim. Uhum. Bem aqui no pescoço dela e tu levantou ela. E ela baleia. Bala. Usa o clive, pega o moleque. Agora é clive. Foi que nem aquela cena lá do God of War, do Cronos. Do Cronos. É, um piercing. Foi isso, você meteu bem aqui, atravessou a nuca dela. Ele, tipo, você prendeu ela na parede, ficou só as outras duas garras, tipo, rasgando um pouco aqui assim. Agora eu vou meter um clive e já vou pegar o outro elfo. Tá em Berserk, mano. 20! Crítico, já era. Matou, mano, tu tirou assim a... Não fala nada, deixa eu ver. Você deu uma puxada assim no tridente, virou, bateu tipo a parte de baixo, assim, que você segura na cabeça do cara, ele caiu e você só enfiou assim, tipo, tirado assim na cabeça dele. Não, não, não, muito fraco, muito fraco. Eu vou tirar o tridente da menina. Bate nele com a arma dele. Não, não, não, não. Eu tirei o tridente da menina. Vou usar ela de tridente. Muito fraco. Fala aí, fala aí. Tirei o tridente da menina, encravei ele no chão, vou andando até o moleque, pego ele pelo pescoço e falo: você quer conhecer um verdadeiro calango feio? Fatality. Pega assim a minha garra e na cara dele com tudo. Pra literalmente... Mano, na hora que tu fez isso, vocês viram, tipo, o crânio dele. Não, não, eu abri. Vocês viram o crânio dele se separar em 3. A mandíbula caiu, o outro pedaço, tipo, ficou meio lateral. E vocês viram o olho, tipo, caindo. Muito fraco. Achei fraco. A gente tá assim. Cara, finish him. Foi uma boa ideia, mas eu acho que foi mais. Mas eu achei. Nota 6. Nota 6 pela tentativa. Tipo, um 20, mano. Você metia a mão na coluna dele e arrancava. Não, tipo. Você metia a mão na, cara, na garganta dele e puxava. Pega o tridente e arrancava o cu dele pela boca, tá ligado? Não. Você pega, você bota a mão assim na garganta dele, enfia as cordas vocais e fica gritando nelas, fazendo a voz dele. Não, cara, fazer que nem Godzilla, assim, abrir a boca do moleque e fica fogo. Pode ser, pode ser. Você pega esse tridente, enfia na barriga dele e faz o. Não, pode ser, não, foi tapa, foi tapa na cara. Foi tapa na cara. Faz o. Como é que é? O. Como é que é? Cortei em 3. Já viu esse vídeo? Por quê? Já. Além desse vídeo. Ah, verdade. Peraí. Qual será? Tá na minha frente. Ele pega o coração do dragão. É, um pedaço do cara caiu na minha cabeça. Peraí, vai. Fala agora. Fala. Cara, eu tô na frente do elfo, caiu um pedaço dele na minha cabeça. Que teste que eu faço? Sanidade. Eu quero ver você gritando agora, porque vai ser muito engraçado. Faz intuição pra você. Ah. Tipo, natural, sexta-feira. Sexta-feira. Ah, de novo, não. Me seguro por dentro, tipo, não, aquela outra cena foi pior. É, mas segurando. Só puxa assim, né? Ele virou pra usar essa mandíbula de capacete. Caralho, borracha agora. Pequeno. Não, agora é levar esses restos pra cabana do vermelho. O neguinho foi tentar correr? Não, já todos morreram. Ah, tá. Só o outro que dá certo. Cara, alguém tá muito fudido. O escama negro, ele vai caminhar com a gente. Eu tava fazendo teste pra Eloy de resistência. Ah, mano, tem que curar ela. Curar a Eloy, é. Não, eu dou a minha pote, um antiveneno pra ela. Eu não preciso de veneno. É magia. Não, ela não tá envenenada? Então, eu dou a minha pote, um antiveneno pra ela. Acho que é isso aí primeiro. Bebe essa aí, Insta. No que eu entrego a pote, eu falo assim, desculpa pelo que eu falei antes, é isso aí, bebe aí. Eu não vou precisar. Ela bebeu pote. Eu tiro isso com 4 pontos de vida só. Ah. Caralho, vou tentar ela fazer perdeu, de tudo. Deu tipo 2 turnos, deu quantos turnos? Uns 3, né? 2, 3. É que o primeiro tá turno errado. Vida, ela tem que voltar lá pra casa. Caralho. E dormir. Aquele momento. Alguém volta com ela, voltem os humanos com ela. A gente não tem que ir lá... Não, né? Não. É pra gente não se meter em pior. Exatamente. Voltem os humanos e deixa que eu resolvo. Tá bom, tô indo. Eu dou uma possibilidade. Enquanto isso, eu vou tentar curar ela. Não, deixa eu tentar curar ela. Eu tenho 3 negócios de cura. Você tem 5 de life? Só um padre, só um suporte. Não, tô suave. Carrega time! Essa porra carrega time! Você vai curar. Aqui tirou 16 em cura. Caralho, vai curar a menina. Caralho, 6 mais meu nível 10. Mais meu livro não, mais meu bônus. Mais um medicina, se quiser aplicar. Porque você vai curar a menina elfa? A Eloy. A Eloy. A menina elfa também. Já era, velho. Ela recuperou. Mano, a menina foi empalada, velho. Eu empalei ela na parede. É isso aí, mano. O clérigo virou, deu um beijo na testa dela e ela... It's high. I'm high. Eu chego assim, a dor é muito boa. Mas uma hora ela tem que parar. Aí eu tipo... Muito bom. Só chego com o dragão de novo. Eu acho que a gente vai ter que conversar com seu pai novamente, pelo visto. Desde o carisma. Eu e o clérigo, a gente vai... A gente vai cuidar da Eloy. Antão e Mordred, voltem aos aposentos que vocês ficaram. Com a menina ela. De preferência com a Eloy e tentem descansar essa noite. Mais tarde vocês vão fazer o ritual. Eu olho assim, volta, essa patada vai ser doida, hein? Eu tô levando assim. Não, quem vai levar a patada maior vai ser eu, pode deixar. Então bora. Bora lá. Eu arrasto. O Tiffany. Então bora. Eu arrasto o escama negra. Só não, Gorof, você pode amarrar o escama negra à boca dele pra ele não tentar cuspir ácido nem nada? Sim, posso. Amarra a bigorna na boca dele? Fala assim, se ele abrir. Caralho. Coloca a bigorna. Vocês não tentam abrir a boca dele e arrancar logo as glândulas? Não, porque pode matar. E? Não, eu quero ele vivo. Falar. Eu quero ele vivo. E? Eu tenho essa tônica. Quando até o prende ele pelo pescoço. Mano, você puxou não. O cara, sai as pernas dele. Eu tenho uma tônica que eu posso usar pra amordaçar ele. Beleza. Quando até o mestre lá, eu fui. Vai matar ele. Mata ele. Não, beleza, eu vou levar ele até os aposentos do meu papai. Faz uns presuntos aqui. Não tem ninguém. Deixa aí. Lute. Ah, não, os orcs curtem carne de elfo. Ah, posso vender pra Nossa. Eles? Posso dar lute. Não tem nada que eles têm de mais. Vamos lá, lute. É, lute. Tá bom, lute. Eba! Opa, desculpa. 8. Percepção, né? Percepção. Caralho, é borracha. Vocês encontram você a... Percepção. 6 com 3, 17 9. 17 ao tudo. 11. 17 ao tudo. Percepção. Não, não tô ligando. Você encontrou as poções do Marcos. É. Hã? As poções você tinha perdido hoje. 14. Ah, eu jogo assim pro Marcos. Marcos. Toma aí. Eu não sei como acho minha bolsinha de dinheiro. Zoeira. 5 gold. Não, eu pego, tipo, eu pego e falo assim, tipo... Ó, 5 gold da mulher, você tirou mais, você tirou 10 gold do cara. Eu recuperei o gold que ele me roubou. Vocês encontraram algum tipo de amuleto no corpo do Draconata? A gente não deu o último Draconata. Eu posso dar um último Draconata? É você que tá afastando ele? É, então eu tenho um. Não. Ah, ah, não, eu nem rodei. Rodei errado. Porra. Sorte. Desculpa, burro. Não. 6 com 3, 9. E ele tá perto, né? Ah, foda-se, ele já tá morto. Foda-se. Quando tá você morto. Pegou o amuleto, você viu que ele tinha um símbolo da Axie. Filha da puta, sabia que era um da palma do caralho. Essa puta do cara. Eu começo a xingar. Não, eu falo, olha, tipo, isso aqui eu acredito que seja um deus dos humanos. Não é mesmo? E mostro pra vocês. Mas na hora que vocês olham, vocês falam, fuck. Fudeu. Olha, sim. É a deusa da aniquilação, é a Axie. É dela. Era a deusa dela, Axie? É dela, é da Axie. É daquela maldita lá. Só lembro da cabeça rolando. Aquele flash. É flashback. Tá bom, não, eu guardo. Eu guardo isso porque eu vou levar pro... de prova. Eu vou levar pro de prova. Tá. Seu pai não acredita que é Axie. O anão tá travado. Exatamente, eu vou travado levar de prova. Assim com flashback. Bora lá com... Bora lá falar com o meu papai. Bora lá. Anton tá gritando tipo... Anton e Mordred, por favor, voltem. Tô levando já Eloy, assim. Sei, beleza. Fazendo curativo, né? Eu vou lá... Tem alguém na recepção, tipo, na porta de entrada? Do castelo? É. Não, castelo, não é bem um castelo, é tipo como se fosse um... Não, eu entendi, mas tipo... Um quartel-general, se podemos dizer. Não, tem tipo, tem os guardas normais que já, tipo, te viram antes e tal, aí eles só fazem saudação e deixam você entrar. Tá, beleza. Aí eles, tipo, barram você na hora e perguntam, o que você tá fazendo com esses cama negra? É um assunto direto com o meu pai, eu não posso responder a vocês, sinto muito. Oh. E entro. Filhos do rei. Oh, príncipezinho de merda. Não, é porque, tipo, eu não quero espalhar a notícia, entendeu? Senão a galera desespera. É, senão desespera, exatamente. Espalha mesmo. Não. Aí, tipo, eu quero entro. Não, não. Quero escurto. Eu vou matar a gente. Eu quero um calço, vai lá. Não, não. Eu entro, tipo, eu jogo o escama negro assim pro meio do salão. Fique aí, sangue, seu imundo. Mano, o sangue dele se espalha assim, naquele chão branco de mármore. Aí seu pai levanta falando, que ultraje! O que que te faz acreditar que pode vir assim, entregando essas suas... Eu só mostro o amuleto pra ele. Agora você acredita em mim? Meu rei! Ele pega assim o amuleto, tipo... Aí ele olha assim, tipo, começa a ficar com aquela cara de... Muito assim, aí ele dá uma cuspida de fogo assim, furioso. E fala, foram aqueles humanos nojentos que você trouxe. O que faz você pensar que aqueles humanos estão envolvidos com isso? Sendo que aqueles humanos me ajudaram em combate. E aqueles humanos me ajudaram a escutar o coração de Crisales. E ainda mais, aqueles humanos que me comprovaram que este colar pertence à deusa renegada. E se quer mais uma, meu rei? Eu ainda lhe digo somente uma coisa. Aqueles humanos são tão dignos quanto o sangue que eu carrego em minhas veias. Turn off! Obrigado. Vira e sai, vira e sai. Vira e sai, cospe no chão e vai embora. Nossa, muito alto. Você ia turn off a watch aí? Deve ir lá. Não, e aí? Agora eu rolo um safe pro pai aí. Fala um tranquilinho no coi. Mano, ele só vira assim, tipo, indignado, porque ele acabou de ser derrotado, aniquilado. Aí ele vira e fala, tipo... A gente não tá sabendo disso, né? Então... Prepare as ordens, vamos contra o Atacar. Fica aí, fica atento, isso aí que eu não acho isso mais sensato. Não é sensato com atacar... O que você considera sensato, então? Simples. Vamos literalmente ver o que podemos fazer com a garota. Se Crisales ainda está dentro dela, quem sabe a gente não consegue separar esses dois para que assim Crisales possa literalmente se reerguer em sua forma verdadeira, com seu poder no auge, para que assim a gente possa lutar. Se a Axie sabe ou pode até tentar saber que ele está aqui, ele não vai mais. O informante dele está aqui. Não há como ela tentar saber algo desse tipo. Ela não pode passar pela magia de 5 raças draconianas ao mesmo tempo. Os humanos não são tão fortes assim. Ele olha assim pra você e fala, tipo, eu queria que seu irmão estivesse aqui. Porque toda vez que eu olho pra você, só vejo um esgoto. E aí ele vira e, tipo, vai embora. É que família amorosa? Não, eu viro pra ele e falo, eu sei que eu não sou o que você quer que eu seja, mas eu vou ser o que o reino precisa. Oh. Que família linda! Halvan, 45 antes de... De Robert Depois Valt. De Crisales. Porra. Então tá, tipo, ele olha ainda meio, tipo, puto assim. E ele fala, eu não quero mais você nesse reino. Se você for fazer o que você acha certo, então que não seja sobre o peso do meu trono. Sobre o quê? Sobre o peso do meu trono. Tipo, que você, que as suas ações façam seu pai parecer culpado. Você nunca foi responsável por mim, desde a morte de meu irmão. Por que você acha que eu entrei no exército? Eu viro, largo a escama negra, faço o que bem entender com ele. Torture-o, arranque as escamas dele. Não vai trazer o meu irmão e nem o seu amado filho de volta. Se você não superou com isso, eu acho que você que está aí destacado no passado e não eu. É, eu saí andando, maluco. Ah, e detalhe, eu carrego o brasão da família, certo? Eu pego o brasão da família, esmago e vou embora. Caraca. Virei pro rei e falei... Sei de nada. Você podia só agradecer. Isso aí. Não, tipo... Ele vai te matar. Ele vai querer te matar. Ele morreu. Ele não vai seguir. Olha pro rei, olha pro Marco. Olha pro rei, olha pro Marco. Oh, fuck. Oh, fuck. Ainda bem que a gente não tava perto. E só pra, tipo, deixar aqui assim no ar, eu entro aqui assim e falo: era melhor você ter feito o ritual com o seu amado filho e não comigo. E vou embora. Que caralho! Vou embora. Fica eu e o anão parado lá no meio da sala. Detalhe, a gente falou tudo isso daí em draconiano, né? Tipo, vocês não entenderam então, nada. Por isso que eu tô olhando pro rei. É melhor que pro talvez. Acho que só pela gritaria. Ah, só olho pro dragão e falo... Fuck. Pelo visto, vai, a gente bate. Que... Não, não é pra você. Não. Mano, do nada você só, tipo, vê uma faca de gelo pra você que seu pai. Nossa. Mas ele não virou e saiu? Não, ele na hora que ele tava saindo assim, na hora que você tava chegando na porta, você só ouviu o barulho do seu pai gritando e tipo, o barulho de algo afiado, tipo, fiando em carro. E a gente não viu isso não? Vocês viram. Ah, tá. Eu só eu e ele que não viu. Foi ele e eu acho. Fica nessa. Eu não sabia que dragões tinham essa habilidade. Não, tinha um 20? Não, tinha 17. Oh my god. Tá, não. Eu viro e, tipo, assustado, assim, olho pra ele. Quem que tá com essa faca? Mano, tipo, ela levanta, assim, a espada. Foi de trás pra frente ou...? Cai, tipo, o corpo do seu pai quase separado, assim, do chão. Ao meio? Caralho, foi um puta tarde. Caralho! Eu acho que eu tenho uma ideia de quem que vai ser. Eu sei quem aí que ela senta, assim, no trono. Vocês veem a figura com o vestido negro. Os cabelos do tamanho das pernas, tipo, chegando até as pernas. E o braço, tipo, congelado, assim. Voltando a ser um braço normal. Aí ela vira, sangue de draconiano faz tão bem cada pele. Oh my god! Mas ela era o draconato negro ou ela era a mãe? Não, é a Axie. É a Axie. Sim, mas ela tava disfarçada, né? Ela não entrou no reino assim sua vida. Cara, como que ela entrou? Acho que isso vai ser explicado. Eu acho que ela era sua mãe. Naquele momento eu só tô olhando pra ela. Não, porque a minha mãe não foi morta. Mas não que eu saiba. Que você saiba. Aqui, tá vendo aqui, ó. Tá que pariu. Aqui, ó. Esse veio lá de trás, ó. Eu só tô olhando pra aquela cara. Assim, ó. Tendo aquele flashback. Ah! Ah! Ah! Escutei. Ué, não faz assim. Ah! Max, não, não foi oh assim. Foi assim. Não, foi de cotovelo, filho, que entrou. Ela falou isso, sério. Ela comenta assim, tipo, a mão dela volta normal e ela... Não sei se é que ela tem a feição ainda da Rainha de Gelo, só que, tipo, tá cada vez ficando mais como a forma real de Deus. Ah! Essa eu tô foda. Aí ela olha assim pra você e fala: dá pra ver nos seus olhos que você tá magoado comigo? Eu dou uma leve risada, bato palma. Eu tô gritando. Parabéns! Eu devo até te parabenizar, você conseguiu entrar numa cidade com uma magia muito além do que eu esperava. Agora, a pergunta que não quer calar é... como você sai? What the fuck? Pelo mesmo modo que eu entrei. Maluco, se ela, se ela tava aqui... Ela olha pra vocês e pergunta... Você não pergunta com aquela elfazinha que vocês tanto são apaixonados? What the fuck? Não entendi nada. A gente tá longe com a Eloy, a gente não tá sabendo desculpa. Como? Tô interagindo na estoca? A gente não tá sabendo de nada. Eu ouvi você gritando. Não, tipo, ao momento assim eu fico meio perplexo, dou uma leve coçada assim no peito. Literalmente coçando a cicatriz. Tipo... Ai, por mais que eu queira usar isso, ainda é muito cedo. É muito, muito cedo. Ela olha e fala pra vocês, eu tenho certeza que você sabe que eu estou fraco aqui, mas eu só vim... dar um aviso pro Reino Mágico, eu consigo entrar. E graças à sua amiguinha, talvez eu consiga só. Aí ela some. Aí ela sumiu. Posso fazer um ataque de oportunidade? Pode tentar, mas ela tá... Olha, Matheus, você vai mesmo. Deixa aí. Maluco. Maluco. Tu vai morrer. Deixa eu... Cinco. Não, eu ia tentar outro dente, só que tipo, na hora que você passou tá com o varado. Dente, tipo, você viu que tipo, acertou, tipo, ia acertar o olho dela. É, tipo, passou na do lado. Assim. E ainda gritei, humana de merda! E aí você. Tá, lute no rei, lute. Sacanagem, deixa meu pai, porra! Personagem de cara. Deixa o cara morrer com dignidade, né, cara? Quando você. Eu vi um post que pra caralho que tipo assim. Quando você vê o personagem dando save e tirando a espada e você é um NPC. Então aquele cara suando. Ele fica com a fé assim. Não, é aquele cara suando assim. Também. Não, beleza, ela teleportou e eu errei a minha lança. Eu vou lá buscar a minha lança. Mano, lança no meu dente. Na hora que você chega perto, assim, tipo, você olha pro corpo do seu pai, mas você olha ele, tipo, com mais atenção. Você percebe que, na verdade, é uma escama negra. Era uma escama negra? Que de novo? What the fuck? Todo mundo escama negra. Ah, então agora eu vou dar loot. Tipo, mais faqueando. Agora eu vou dar loot mesmo, porque escuta eu quero saber. Escuta o que ela não disse. Escuta o que ela não disse. Tá, deixa eu explicar. Não, explica direito. Explica direito. Vocês querem entender o que tá acontecendo? Não. Os escamas negros estão conseguindo se infiltrar. A Axie tá dando, tipo, uma pequena magia pra eles, que é esse amuleto que eles estão usando, pra se disfarçarem de figuras, tipo, que... É uma magia tão forte, mesmo no mundo mágico, que ela tá começando a adquirir por causa que, tipo, ela tá começando a dominar os poderes draconatas, além dos poderes humanos. Que merda, hein? Ela tá com o coração de Dalek, filha da puta. Não, ela não tá com o coração de Dalek, mas ela tá conseguindo fazer ele naturalmente, com magia, sabe? Sim, sim. É, fazer é, um é, tipo, um fazer... Ela tá, tipo, fazendo um rola bosta, entendeu? Só que de coração, entendeu? Ah. E aí, tipo, com esse coração ela consegue fazer as pessoas parecerem, tipo, os... Né? Todas as criaturas são banidas, os elfos negros, os... todos que são negros. Tá. Tudo que é negro. Tudo que é negro. Pesado. Não, mas tipo, elfos negros, elfos, tudo que é tipo negativado e banido desse reino, ela consegue botar lá dentro pra tipo, enganar as pessoas. Então ela fez isso com seu amigo, então na verdade ele tá morto, lamento muito. Não, eu sei, eu imaginei. É, seu pai, ele... Vocês não sabem onde ele tá, você viu que não era o seu pai. Você viu que a escama era tipo mais falsa, assim, não era a escama do seu pai. Porque você sabe bem como é que sim, você sim. Conhecendo a aí você... Eu vou atrás da minha mãe. Insta. Vou atrás da minha mãe. Ela tá no castelo? Ela tá na torre? Ela tem que procurar. Pera aí. Dá pra alguém avisar a gente, por favor? Não, agora não dá, parceiro. Agora não dá, parceiro. 13. Com mais 3, 16. Tá, você estava correndo assim pelo castelo, foi gritando pela sua mãe. E aí, tipo, você viu as a guarda real, mãe, tipo, no quarto. Aí você viu a guarda real no quarto, tipo, prendendo assim a parede dela, falando: me deixa sair, me deixa sair. Vocês estão falando isso? É, não, ela tá gritando por dentro do quarto. E, tipo, os caras não querem liberar ela. Saiam da minha frente, saiam da minha frente, eu quero ver a minha mãe. Não. Eles tentam te dar uma porrada e você, tipo, segura assim o cabo e empurra eles. Você, tipo, arrasta eles pra fora. É, você percebe que eles são falsos também. São falsos também? Tô acompanhando eles. Vocês estão com medo? Vocês não estão? A gente tá com eles? Então eu vou... Eu tô só seguindo, porque eu não ia ficar lá no meio do negócio. Tá, então eu vou rolar meu tridente neles. 2. Ah, caralho, velho. Não deu, né? Rola aqui, não? Vai, rola de novo. Telefone, 14. Mano, não quebrou o joelho de um deles. Boa! Aí ele caiu assim no chão, tipo meio. E aí o outro. Ah, não! Caiu que nem só. O carinha do Family Guy. Acerto, tem outro, né? É, tem outro. Posso tacar o clive só dá pra. Um dá o joelho. 17. Nossa! Boy. É, não. Esse é meu anão, mano, cara. Assim, você anão. Tipo, bateu no joelho de um, você subiu aquela parte de martelo de carne bem no queixo do outro. Ele tipo, chega a torcer um pouco o pescoço. Aí ele caiu no chão, tipo, os dois caíram no chão, tipo, desmaiado, um de dor e o outro de. Ah, né? Oh, vamos ver se a sua mãe tá bem. Né? Eu arrombo a porta com tudo. Tá, tu. Legal. Força. Eu dou loot. Ah, porra. 16. Ah, Johnny, eu nem preciso, porra. 16 com. Tá, deu, vai. Caralho, deu uma porta. Mano, tu deu uma chutada na porta, assim, tava sua mãe, tipo, machucada, assim, com uns cortes, assim, tipo, negros. Tipo, você percebeu que tava, tipo, machucando ela com aço. E ela tava, tipo, encolhida assim, e falou: filho! E aí, tipo, você olha assim, percepção. Puta merda. 7. Não vi nada. Ele não deu nem... Não, fora. Você não viu nada, mas é sua mãe. Só tá. Tipo, te garantindo. Tá. É pra você não ver se, tipo, ela tá morrendo, tá? Alguma coisa assim. Tá, não. Tipo, eu abraço ela e pergunto se ela, tipo, não tá, tá se sentindo bem, se ela viu o que aconteceu com meu pai. Ela fala que os guardas tomaram ele, falando que ele era um traidor. Os guardas? Porra, o guarda matou. Então, o problema é mais grave do que eu pensei. Porque se a guarda real tá pegando os líderes de cada escama, a influência é muito que maior. Cada um pra ver se cada um é divertente. Como que tá a saúde da mãe do Halvan? Tá, não, tá tipo assim, você tá machucado no braço, mas como é aço, tudo tá tipo fazendo aquela coisa. É que eu tô do lado de fora pra ver se não vai ter mais ninguém mesmo. Posso tocar um perception? Pode. Esse não. 17. Ela esse anão tá aí, fora. Aí o anão olhando assim, tá aí ele olha pro braço dela e fala, ela vai ficar bem. É, tipo, ele pega assim um potinho com sal e joga assim pra tipo, tirar o laço. Né? Tirar o dano do laço. Né? Obrigado, Gorath. Muito obrigado. Tipo, eu bato no ombro dele, agradecendo. Não tem problema, irmão. Ai. Mas se você continuar. Só que se você continuar fazendo isso na minha cabeça, eu vou ficar mais baixo. Não, desculpa, eu prometo que eu faço no queixo pra ver se você cresce um pouco. Então. Caralho. Na barba? Na barba. Mano, na hora que você, tipo, vai subindo assim, sua mãe, tipo, aponta pra onde eles estavam indo, aí você vai correndo, né? E, tipo, você vê que eles estão levando seu pai, tipo, estão levando meio que pra região de escalabouços da área real, né? Mas tem guarda lá? Vários. Quantos? Provavelmente. Ah, a gente cata. A gente vai morrer. Todo mundo é quando decidiu. Mas peraí, eles são guardas escamas negras ou são guardas com percepção? Né? Ai, cara. A gente... Porque, ó, o que acontece? Você viu que tinha um fingindo que era o seu pai. Tem o seu pai, você não sabe se vai ter mais um fingindo. E eles não sabem que tá fingindo. E agora com essa coisa de sua mãe ter sido atacada pelo próprio rei. Entendi. Vocês entenderam o que aconteceu? Entendi. O escama negra fingiu. Atacou ela. Sendo rei, aí tipo, começou uma briga entre eles e tal. E aí ele foi e aí, tipo, ele fugiu, tipo, se escondeu e quando o pai verdadeiro apareceu, os guardas já cataram ele, falando que tipo, ele tava fazendo um crime real, né? Contra a rainha. Peraí. Tem um plano melhor. Só ver se a minha magia alterar se faz isso. Vou vou dormir. Ah, consegue alterar outra pessoa? Não, se eu consigo me alterar. Pra quê? Pra me passar como guarda. Tentar fazer alguma coisa. Pode ser. Assim, pra libertar seu pai, já é mais um contra os guardas. Pode ser, pode ser. Você viu aquele Draconata Verde, certo? Aquele Draconata Verde é como se fosse um comandante dos Verdes. E ele tem o... Aquele que logo quando eu cheguei, apresentei todo mundo. Então, aquele lá, tipo, era como se fosse o meu tutor. Se você conseguir se passar por ele, vai ter, tipo, um buff. Entendeu? Porque, tipo, ele era meu tutor. Só uma pergunta. É, as espadas que os escamas negras estão usando, é a mesma que essa? Aí eu pego aquela espada que tinha matado aquele carinha que fazia parte de Goliath. É o único cara que tinha contato em Goliath. O que virou pó. Ah. Esse é o mesmo. É. É o mesmo? É. Então, você transforma em seu se você for se disfarçar, sugiro que use essa espada. Tá, peraí. Ah, incluindo altura, peso, traços faciais, timbre de voz, comprimento de cabelo, coloração e características distintas. Ah, se tiver, você pode ficar parecido com... Você pode ficar parecido com um membro de outra raça. 13 e 16. Apesar de nenhuma de suas estatísticas mudar. Tá, eu posso. Magia de fada, só que magia de fada forçada, né? 11. Quando você olha, tipo, mais concentração, assim, mesmo não tendo, né, coisa de magia e tal, sendo uma criatura mágica, você reconhece, tipo, a diferença entre uma criatura mágica legítima e uma... Eles são escamas negras. Não, eles são humanos. Humanos? Quem? Os guardas? Estão disfarçados de... De humano. De draconatas. Mas draconatas. São humanos disfarçados de draconata. Tá, eu posso me disfarçar como draconato. Tá, então vai. Sugiro que... Não, ele já tá usando a espada já. Ah, beleza. Só deixa eu tirar. Você entendeu, o reino já tá tomado. Já. Que merda. Não adianta. Eu vou me disfarçar no comandante. É, no comandante. 16. Boa, moleque. Deu. Tá, você... Você deu uma... Olha, aí, que, nem o, que nem o Azaghal, se for o mais dolorido possível. Tá, na hora que você tipo, acordou assim, você abriu os olhos e já tava em formato tipo, de draconato. Você ficou Então é assim que ia ser um draconato. Ele abalançou o Robin. Eu tenho rabo. Ah, é verdade, eu tenho calma, é verdade. Tá, você foi andando assim, tipo, avançando. É. Com o pessoal, você olhou, tipo, foi conferindo, assim, no espaço. Você viu que as espadas deles eram igual a da guarda real de Golia, que tava no porto. Você foi vendo esses pequenos detalhes que fizeram você falar, não, eles são realmente humanos, né? É, você viu eles carregando o rei no fundo do calabouço e, tipo, ele tava todo machucado, bofetado. E, tipo, quanto mais você caminhava, mais você via que, tipo, outros chefes de outros grupos também estavam ali? Eles vão usar por um ritual, com certeza. É, antes de qualquer coisa, antes de qualquer ação, a gente tem que colocar sua mãe em segurança. Não, só sua mãe, se fosse vocês. Vocês viram o que a Axie falou sobre sim, ela? Sim, sim. E não podemos confiar. Não, calma, a gente tem que libertar os líderes primeiro, mano. É, mas também temos que colocar a rainha em segurança. Melhor do que... Vocês têm três coisas pra fazer. Vocês têm que... Se Eloy não é uma traidora, porque deixou isso subentendido. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Bom, a gente não sabe se Eloy é traidora ou não. Se eu não me engano, o clérigo ele pode conseguir essa resposta. Tá, mas a gente... Vamos fazer o que a gente pode fazer aqui primeiro. É. Vamos fazer o que a gente pode fazer aqui primeiro. Depois a gente vai pra Eloy. Sim. Gente, mano, alguém primeiro. Vai descendo com a mãe, os outros vão encarando. Golaf, você consegue escutar a minha mãe? Consigo. Pega o dragão. Eu posso pegar ele e levar pra uma cela. Não, eu vou precisar de você pra me ajudar nos guardas. Então, mas isso é tipo, eu levo você como se fosse um traidor, entendeu? Exatamente. Ah, olha o que eu achei aqui. Exatamente, boa. Olha, gente, eu encontrei esse... Olha o que eu encontrei. Esse saco de lixo que você tem. Boa. Alguma sugestão de local que eu possa levar? Escoltar a sua mãe? Encontre a minha tenente. Outra, você percebe que... Tudo bem. Encontre a minha tenente. Ela tá fora do... Ela vai estar fora da cidade. É uma druida. Ela é uma druida de escama cinza, não tem como errar. Não existem outras escamas cinzas. Tudo bem. Disfarça essa mulher. Você percebe que eles não são draconatas legítimos porque eles estão falando, tipo, uma língua muito diferente, não é? Tipo, você sabe que não é draconata, você sabe. É tipo como se você ouvisse alguém falando chinês no meio da liberdade. Você fica assim, não é legítimo. Entendi. Tá. Como que... Com, onde a gente tá primeiro? Só pra eu entender. É, a gente tá nos calabouços. Tá. Vocês, eu e o Marcos, ó, aqui, né? Você tem, foi... Aqui, ó, deixa eu desenhar melhor. Eu caralho, eu vou ser preso de novo, velho. Já saí de ó, cena. Aqui tem a escada. A escada subindo assim, né? É, a mãe dele tava mais ou menos aqui. Vocês vão ter que descer de volta. E descer, tipo, por outra escada que tem aqui. Entendeu? Tipo, tem uma escada redonda e tem uma escada, tipo, que desce reta. Aí essa escada que desce reta é... É onde o calabouço é, que estavam levando seu pai, e aqui estão os guardiões que vocês mataram. Aqui tá a mãe dele. Vocês vão pegar a mãe dele, vou, sei lá, tirar do castelo, escondida, sei lá. Pergunta, no local de forja do meu anão, tem alguma saída secreta ou alguma coisa assim? Ah, provavelmente deve ter, você que grudou. Hã? Cacau. Quer que eu chame ele? Tá bom. Fudeu. Mano, vou tentar. O Gerval não pode se pôr um pico. O que você tá no B12? Não, deu 8. Ah, deu 8. 2, não deu. Não veio. Não, não era que eles te pararam nunca? Não deu 8, você tem que tacar, né? Você tá com D10? Ah, não, é verdade. Cadê meu D8? Ah, tá aqui. Fala comigo. Então vai. Par, ele vem em par, não? Não veio. Não veio. Então a gente vai descer a escada. Vocês vão descer pro calabouço, agora vai tipo botar o capuz nela e tipo, vai levar ela pros fundos assim. Para das empregadas, tal, se talvez elas ajudem, né? Ou não, mas... Aí eu peguei o Halvon e falei, entra no personagem. Peguei ele pelo pescoço e comecei a empurrar. Pera aí! Calma aí! Só não toca na cauda! Não se anima com isso. Beleza. Descemos no calabouço e vou tacar um Perception. Por favor, um Perception bom. 16. Mano, vocês olhando assim de um lado pro outro, vocês veem que tipo figuras reais do coisas estão lá. Tem tipo uma elfa que é a rainha dos elfos do pântano, que é. É tipo a tia da Eloy. Ela é a tia da Eloy. Ela é irmã daquela druida. Mas ela ficou como... Como se fosse tipo uma guardiã. Não, é uma diplomata, ah, tá, entendeu? Tá. Tipo, a outra fica em Cintila, mas é porque em Cintila naturalmente é a terra das druidas, ah, né? Tá. Entendeu? Ela é irmã dessa druida. Então ela é tipo uma tia da Eloy também, que ela conhece. Ela tá presa lá e aí, tipo, ela meio que reconhece vocês, porque ela tava lá cuidando da menina, ela reconhece um pouco vocês. E aí ela fica meio, tipo, quieta, assim, pra não dar merda. Pra não denunciar nem nada. Vocês veem, você vai passando, mano, você vê escama branca, você vê escama verde, escama... Cada um numa cela. Todos os tipos de escama, estavam todos presos. E você vê, tipo, no final do corredor, assim, tipo, tem uma escama negra, tipo, que você percebe, assim, que é o rei. O rei dos escamas negras? O rei dos escamas negras. Meu Deus, a gente tá ferrado. Tá, beleza. Fudeu. Quantos guardas além desse do rei? Sim, é não, tem 10. E tirando o escama negra que tá tipo meio... Só fazendo negócios com... Ah, não. O rei do escama negra não tá preso. Ele tá lá. É, não. Ele tá ali, tipo, negociando. Tá, ah, junto tá, com os guardas. Ah, tá, tá. Entendi que ele tava preso também. Eu falei, ué, ela traiu tá. Até os escamas negras? Tem não, ela 10. Ela matou o escama negra na sua frente. Tem 10 mais um rei dos escamas negros. Ela não tá nem aí pros escamas negros. É, só na cara. Isso é ser. Isso é claramente, né? Claramente. Herege. Então, beleza. A gente não vai bater em 10, cara. Não vai bater em 10, maluco. Não fudeu. Deixa eu pensar aqui. Me taca na cela com meu pai. Eu tenho uma ideia. Ah, cara, qual é essa ideia pra ver se é a mesma que a minha? Você tem que postar imagens. Casar uma rebelião? Eu vou estar sem louco. Era mais ou menos isso. A minha ideia era, tipo, eu colocar você na cela. E você buscar por informação e tentar liberar a gente? Não. Era causar a rebelião, tipo assim, eu chamava a atenção de alguns guardas, assim, o máximo que eu conseguisse. E aí, quando eles passassem na frente da sua cela, você e seu pai... Pulassem neles. Não, queimavam mesmo. Beleza, pode ser. Pode ser? Pode ser. Dá pra fazer isso? 70. Os dados que vão mostrar o caminho. Oh, meu Deus. Sim, fuck. Então tá, eu vou jogar ele na cela com o pai dele. Eu vou fazer tal coisa. Dois, é. Não sei pra cima. É sempre pra cima. Não, pera aí. Primeiro me coloca na cela. Mas também colocou você na cela. Não precisa de nada, né? Aí eu falo, traidor de merda. Ah, vocês não chamaram atenção, beleza. Tá. Como é que eu posso chamar atenção? Mano, você, quando você, tipo, vai na cela, assim, você, tipo, eu te vi, tipo, você tá exagerando. Aí depois você olha pro outro lado e você vê aquele orc amigo seu. Ele tá preso, todo ferido. Uruk? Caralho! Mas ele tá na cela com o pai dele, né? Não, ele tá na cela ao contrário. Na vizinha. Tipo, ele tá aqui. É, ele tá na minha frente. Ah, tá. E do outro lado tem o Uruk. Tá. Você não vê só o Uruk, você também vê a elfa grávida do Goroth. Caralho, já tá grávida. Você vai ser pai, meus parabéns. Bem, não, meu elfo, eu quero ver. Faço parte só. Tá. Você só vai ver o umbigo dela. Primeiro. Ué, sabe aquele vídeo do bebê sendo batizado? Sei, que ele mergulha. Exatamente o que eu falei. Vamos batizar ele no nome da dor. Ele vai batizar ele a lá o novo trailer do Far Cry 5. Exatamente. Tipo, assim, mata o moleque. Caos, porque os escamas brancas estão atacando. Boa. Solta assim no rio. Boa. Porque os escamas brancas são caos, os elites. Já viram esse menino? Eu vou. Eu vou falar assim. O estador é muito ruim. Entre os personagens. É muito guardas, me sigam. Está tendo uma rebelião na cidade. Venham. Eles como assim? Deixa eu ver se. Só me segue, cara. Eu sou um comandante, né, então? Vai. Eles foram correndo, tipo, oh meu Deus, vamos! Oh. Com aí eles veem que eles são meio estabanados, tipo, eles estão acostumados com os corpos, sabe? Quantos foram, segundo ele? 5. Tá, sobrou 5. Bom, vamos lá. Não, são humanos, eles não são humanos. Eu sei. Quando eles passarem na frente da cela. Taca churrasco. Não, primeiro eu vou ver se meu pai tá bem. Meu pai tá bem, ele tá inconsciente. Mano, ele tá forte. Com, tipo, a ferida assim, tipo, aqui na clavícula. E, tipo, você percebe que tinha uma adaga aqui e ela não tá curando, tipo, me machucou. Tá muito suado, no mínimo. Eu tenho minha pótima ainda, certo? Eu vou dar pra ele a minha pótima. É, você, tipo, segura se seu pai abre assim e dá pra ele aí. Não, antes disso, velho, não é sangue de baleia verde, mas é parecido, só engole. Aí ele bebe assim, nossa, tem gosto de druida. É, eu sei, é horrível. Com certeza, muito com uma elfa, né? É, provavelmente. I spit on it. Aí ele levanta assim, só que tipo, você ainda vê que a ferida não tá fechando. Tá. Tipo, o resto tá até melhorando, assim, tipo, ele se sente um pouco mais aliviado. Mas ele fala, maldita daga de humanos. Seus deuses malditos. Mano, é uma coisinha complicada, né? Mas fazer o quê? Então, né? Pai, um amigo meu, ele tá disfarçado. Eu tô falando baixo com ele. Um amigo meu disfarçado, ele tá tentando chamar atenção pra gente fugir. Boa! Com todo mundo. E a ideia é a seguinte: assim que os primeiros 5 otários que passar. Que estão fingindo ser a nossa raça, aqueles humanos de merda, a gente taca fogo. Nem precisa explicar o quanto você fala, pai, me segue. Não, eu tenho que explicar pra ele. Me imita, pai. Me imita. Depois eu explico. E é isso. Eu expliquei pra ele. E aí? Não, ele vai ajudar, mas agora eu vou ver uma coisa. O quê? Eu não estou entendendo. Oi. Oi. Tá, os humanos não estão prestando atenção na conversa. Coisa que eu já tô tentando. Tá, você e seu pai, tipo, já se preparam, assim, tipo... É, vamos lá, pai, você que saiu. Não é. Quem pifou? Não. Os primeiros 5 tardes que passou, certo? Passou você, passou os primeiros 5. Aí, tipo, os primeiros 5 ou os últimos 5? Os últimos 5, né? Melhor. Do que? De vocês atacarem? Ó, o escama negra... Vocês estão presos aqui, ó. Aqui são os prisões. O escama negra tá aqui. Aqui tem os outros 5 guardas. Só sobra o escama negra. E aí, ó, vocês estão presos bem nessa daqui. É. Aí os outros 5 guardas foram seguindo por aqui. estão seguindo aqui, aqui é o André. Então tá, beleza. Então os últimos 5 que passaram a gente cospe fogo. Tá. E aí, passou os 5, a gente cuspiu fogo. Vai, tenta aí. Tem que tirar pra ver quanto se vai. Mas aí eu tô sozinho lá em cima com 5. Você tá avançando, você pode chegar no anão e já. É. Vem o anão, assim, nossa pequena máquina de morte. E outra, tem a minha mãe. Ah, a minha mamãe é foda pra caralho. É, mano, ela tá de verdade. É, verdade também. Só o mano, bate os 5. Beleza, beleza. Tirei 10. O mano é igual barato. Cadê pro seu pai? Ah, mano, é que ele tá machucado. É que ele tá ferido. Vamos lá, papai. O pai dele tá indo pelo ódio. Humanos, né, papai, vamos lá. O pai dele tá indo pelo ódio. Papai. 4. Ah, ele tá machucado. Pô, rapaz, você é velho. Tá, vocês cuspiram assim, tipo. Vocês queimaram só 2. Só 2 deles estão, tipo, levando dano real. Tá. Tipo, ele tá meio paralisado assim. O resto, tipo, avança, tipo, com a lança em vocês. Tipo, tem que avançar se vocês afastam, assim. E é, eles vão abrir a porta e tem que matar vocês. Tá, não. A gente só tá na cela, certo? Uhum. Eu vou pegar a lança e vou puxar a lança pra bater eles na grade, tá ligado? Tem! Nossa, você tá um Scooby-Doo. Força. Força. Enquanto isso, eu tô seguindo o caminho, procurando... Sim. É, os caras não resistiram. Ah, não resistiram? Então eu fiz. Não, eles vão tomar, mais... Eles erraram a lançada. É, não, você deu... Nossa, você tem um desenho animado, tão Disney. Pá, eles bateram a cabeça assim, foram e caíram pra trás desmaiados. Aí o escama negra chega, tipo, o rei deles e fala... Ah, eles são humanos, são muito burros, né? Você sabe como é que eles são. Aí ele pega a grade assim, tipo, rasa, assim, quebra ela. Puxa ela de uma vez e joga no chão. Tá, eu fico entre ele e o meu pai, primeiro. Tá, você sabe porque ele tá bufado, né? Eu sei, por causa da Axie. Aí ele vira e fala, se você soubesse o que os deuses podem fazer, são bem melhores que dragões. Nem sei porque ela quer, tipo, ajudar o Darlig. Não traria nenhum benefício a ninguém. Ah, você não sabia, né? Sabe o que falta pra gente completar o nosso dragão? O coração de uma elfa. Um coração de uma elfa. Justo? Mas você sabe que não é qualquer elfa, você sabe de quem. Eu sei de quem você tá falando. Ariana. Não é Ariana. É. Eloy. Eloy não é Eloy. Não vão usar Eloy. A Eloy não é. A Eloy, mano, mata essa criança. Pro dragão renascer, é o melhor que a gente pode fazer. Não, Estela. É Estela? Juni, eu vou fazer... Oi? Juni. Eles querem o coração da elfa mais poderosa dos pântanos. É a Druida. Juni, eu vou fazer a minha ação, que eu combinei contigo. Não. Agora. Você não acha que tá cedo? Não. Fudeu. Valeu. Pra, pra essa ocasião não tá. Oh, meu Deus. Eu tiro o meu peitoral. Tipo, eu rasgo assim o peitoral. Tá. Eu acho que tá cedo. Eu sei que tá, mas... Pula, né? Deixa eu ver. Não, eu acho que você não precisa disso. Não, eu não vou fazer tudo. Calma. Ok, eu tô achando que você vai fazer tudo. Eu tô tipo, nossa, vai estragar o melodrama. Não, não. Tipo, eu vou só dar uma leve palhinha pra eles. Ah, pede pra... Não, tipo, eu vou abrir assim um pouco da minha cicatriz com a minha mão mesmo. E vou arrancar um teco da pedra verde que tem no meu coração. Caralho. Tá! Kryptonita. Eu esmago e falo. Ah, lá se vai mais um teco da minha dívida. Clac! Esmago e aí aparece a forma verdadeira de Rob Stevens Valen. Eita porra. Ainda um pouco fraca porque não é a total. Porque não é a total, mas mesmo assim é mais forte que esse bosta. É, não. Aí ele aparece assim, vocês veem um grifo, tipo, saindo assim do peito dele em forma de luz e depois parando assim, tipo, agarrando tipo, o rei dos dragões. E né? Só pra constar, eu tô vomitando sangue. Ah, eu tô passando bem. Tipo o Orumaito, né, mano? É muito isso. Watashi ga kita. Aí ele, tipo, prende, o grifo simplesmente pega a pata dele e, tipo, prende o dragonata de escamas negras no chão, assim, fica rosnando pra ele, tipo, fazendo um som de, tipo, ataque, assim. Mata esse posto. É lógico. Olha a cabeça dele, o Roberval, bom apetite. Aí ele atrapalha o dragonata. Lute nele. Encontraram a W que machucou seu pai. Dá pra aquela, aquela mesma daga. Daga que o Ranger tem. Eu não tô lá, né? Eu tô correndo atrás do Ugor. E aí, eu encontrei ele no caminho? A mulher do Ranger, velho. Porra! A gente pode ver se ela tá lá dentro. Ei, Johnny. O André. A mulher do Ranger morreu. Por quê? Encontrei o Ugor no caminho. Pode saber se a alma dela tá lá. Tá. Ou a alma dele. Você encontrou, tipo, você foi descendo, você viu que, tipo, ele tava com a rainha assim meio disfarçada. Aí você. Ei, cara! Ei, anão! Perception. Não, não precisa, velho. Oh, não. Pelo amor de Deus. Perception. Não precisa, velho. Não precisa, vai. Não pode. Gritando desesperadamente, mano. Rapaz, eu tô só desesperado querendo tacar a rainha logo perto da sua tenente, tá ligado? Vai, vai. 11. Ah, mais meu, 3, mais. 14. Foi um gritão do caralho. Ah, a rainha também não tô. Tá. A rainha também? Não tô. Eu vou falar. Preciso de uma ajuda. Cospe fogo aí. Nossa. Um. Nossa senhora, não, vou jogar de novo, tão puta. 17. Yes, ela, tipo, olhou assim pra você, tipo, reconheceu você e, tipo, cuspiu fogo assim. Ah, é, eu tô como comandante, né? Aí ela cuspiu fogo assim, tipo, uns três guardas na frente. Eles esperaram. Torro, churrasco. Churrascão. Vai, não, faz a sua. Eu só tô olhando com aquela cara de. Então, what? Vai, joga vai. Bigorna! Não, joga aí. Joga bigorna, tosse do bigorna. Finalmente! Ah, não viu. 3. Conta! Bateu e tipo subiu de novo. Ah, roda de novo. Roda de novo. De novo, pessoal. 17. Nem parece que é uma mestra. É boa assim. Você tem sorte que aqui tá rolando liso, tá ligado? Aí que dá, deu. É, você tacou a bigorna neles? Rapaz, é tacar a bigorna e falar pra eles. Que rolar, rolou. Bigorna os gigantes. Mano, ela cai em cima, tipo, das costas de um e na perna do outro. Então ela faz assim, assim, sabe? Já era. Esmagou os malucos. Acabou com 5? Acabou com 5. Acabou com 5. Lute, lute, lute, lute. Graças a Deus. 3 não dá, cara. 3 não dá pra fazer no tino, velho. Enquanto isso, volta pra gente na cela? Volta pra eles agora. Ah, tá. Vocês foram pra parte dos, né? Uhum. Depois de todo aquele caos, vocês saem correndo pra onde o Crisalho estava guardado. Bye-bye. E quando vocês tá olham assim, bye-bye, vocês veem que o lugar tá pegando fogo. Fuck! Fuck! Eliana? No canto. Eliana? Não, eles estão pegando fogo. Aí, tipo, vocês só veem, tipo, alguém grita, vocês ouvem, tipo, as vozes da galera gritando, dos elfos gritando e tal. E aí vocês só veem ele lá saindo com a Liana no colo. Um dos combates. Dá pra rolar um teste de percepção? Sei. Pra ver se tem uma coisa com os escamas negras. Se tem qualquer filho da puta aqui. Dá um dado aí, rapidão. Qual? 20. 20. Eu guardei, não sei o que eu guardei. Deu aqui. Ah, tomar no cu. Deixa eu tentar. Não, não, vai você. É um urubu. Acho que é isso. 16? 19, então. A galera da linha de frente. Como tá o rolê? Tem gente indo com a volta, tem magia. Na hora que vocês olharam, você viu, tipo, fogo. Fogo não, tipo, não é um fogo assim, muito feliz, normal, assim, sabe? Meu irmão, então. Um fogo meio celestial. Aí o meu irmão, tipo, pra me salvar, é... ele é o meu irmão. Assim, aí você vai olhando e você percebe que Eloy é Eloy mesmo. Não tem ele... um colar falando o contrário. Você percebe que ela não é traidora. E fez essa magia pra me vincular à entidade do Robocop. Aí tá todo mundo saindo assim, tipo... É aí que surgiu a minha dívida com ele. Aí todo mundo tá correndo e aí você só vê o rosto do Eloy, tipo, chorando, alta chorando. Isso daí, tipo, tá, me permite sugar ele. Tô perguntando super. Quando ela mostra o corpo da Liana. Tanto que, tipo, ficou muito. Fudeu, fudeu muito. Tô muito longe. Caralho, fudeu. Aí eles chegaram. Fudeu muito. A região onde elas estavam, onde as elfas estavam. É, tá pegando fogo. Tá. Aí eles só viram ali a Eloy é saindo com a Liana. Não é, ela não tá com colar nada, tipo, mostrando que ela é uma traidora nem nada. Ela tá, tipo, ajudando mesmo vocês. Aí ela sai chorando assim, tipo, com o corpo da Liana. Na hora que ela mostra, tem um buraco no peito dela. De corrupção. Não. Roubaram o coração. Roubaram o coração. Mas eles não querem esse coração. A menina vai morrer. Quem né? disse que não, velho? Eles não querem. Eles querem. Eles querem, porque eles mas querem eles acabar com a chance do. Da mesma merda. Não, porque pô, eles já têm o coração, porque eles querem. Eles precisam gente, do coração. A menina vai morrer. Calma. Ela vira e fala pra vocês: as elfas conseguiram separar os dois. Fuck. O Crisales tá separado. Porra. Da Liana. Parabéns. Ah, não foi a Axie. A menina vai morrer, caralho, fudeu. As elfas conseguiram, era esse o objetivo principal. Sim, sim. A menina tá morta. Mas é porque as elfas, eu falei pra vocês, uma das elfas tava traindo. Então, tipo, o objetivo delas, na verdade, era fazer a Lyanna acordar, porque era a forma mais segura pro Crisales. Ela, tipo, essa elfa traidora separou os dois. Filha da puta. A menina tá morta, sabe mais onde ele tá. Então o Crisales tá voando por aí. A solta. E a menina? E a menina, vocês não sabem, tipo, ela tá só com um buraco no peito. Fica ela tá sem um coração, né? Então acho que ela vai morrer. Vai morrer nada, eu tô aqui pra isso. Isso aí é fantasia. Pode ser uma metáfora, né? O coração. Pode ser meio que a alma, uma alma, tipo, dividida em um corpo só, duas almas. Se ela tá, mano, se ela tá. É tudo magia. Com essa merda, tirar dela assim não vai ser suave. Não. Eu não lancei um detector mal, eu sabia que esse filho da puta quer dizer. Oh fuck. Oh fuck mesmo. Fudeu. Oh, continua no próximo. Continuamos no próximo episódio. Tá um caos da hora. Tu. E aí, ganhamos XP com tudo isso? Joguei no lixo. É, quanto dia XP a gente ganhou? Me ajuda aí. Deixa eu ver, qual que é a luta inicial da taverna? 200.